Tudo começou quando eu estava no ginásio. Eu era, na verdade, um tipo comum de Mare. Uau, professor Stilwell! O senhor pode realmente aproveitar a radioatividade para experiências genéticas com esse aparato? É claro, eu vou demonstrar. Mas sem nós sabermos, justo quando ele estava demonstrando o aparelho, uma aranha pequena caiu direto no caminho do flash radioativo. Ah! Ela me mordeu. Por que está brilhando? É radioativo. Eu me sinto tão estranho. Mas a minha cabeça ainda latejava, tanto que eu nem percebi o carro vindo em minha direção. Eu saí do caminho, fiquei preso na parede. Eu pude escalar até o alto. De algum modo, quando aquela aranha radioativa me mordeu, deve ter transferido seus poderes para mim. Eu ganhei um equilíbrio todo novo. A agilidade de uma aranha, a força também, e o desejo de aranha por cantos escuros e grandes alturas. Estamos começando mais um Tripcast e estamos aqui hoje com aquele que chamam de atrevido, o Everton. E também com o insidioso Polvo-Aranha. Aquele que não é nenhum lobão, nem animal, o Maurício. Por que me convidaram para esse podcast? Eu nunca vi os Vingadores gravando podcast, nem o Quarteto Fantástico, talvez o Hulk. Mas enfim, estamos aqui também com o censurado Magaren. É, realmente, eu fui censurado porque o Eric roubou minha piada. É o Everton que é atrevido, eu ia falar que eu fui atrevido. Ah, é, você foi atrevido. Então, mas estamos aqui com... Eu agora não tenho mais... O usuário do soro super sólido. É, do soro super sólido. Do... Um dos 6 podcasters esquecidos. É o líder, é boa, é boa deixar. O líder dos 6 guerreiros esquecidos. Que não participou do episódio porque esqueceu, o Eric. Muito bem, e hoje finalmente, depois de tanto tempo, a gente está aqui para fazer um tripcast sobre a série animada de 1994 do Homem-Aranha, chamado The Spider-Man, Spider-Man The Animated Series. É, TAS. TAS. Não, Tasmania. TAS. Exato. Nem o TAS do Castelo Rá-Tim-Bum lá. Nem o Marcelo TAS. É, então, ele mesmo. Ah, ele mesmo, verdade. Muito bem, e assim, a gente tá fazendo aí ao longo dos últimos anos algumas séries nos podcasts, né? E uma delas é sobre os desenhos animados. A gente gravou sobre o desenho de 67, que foi o primeiro, sobre Homem-Aranha e Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, que é o desenho dos anos 80. E agora, que é o próximo, né? Que a gente tá gravando agora, Homem-Aranha, a série animada de 1994, desenho que fez parte... Não só da infância de... Fez parte da infância de muita gente, mas até para quem não era criança na época, marcou muito, né? Como um dos principais desenhos do Homem-Aranha. Até uma, hoje... uma pequena correção, o primeiro programa, na verdade, foi um sobre todos os desenhos, né? Que teve lá... É porque, na verdade, a gente fez um programa lá no passado sobre as séries animadas, né? Só que uns 2-3 anos atrás a gente iniciou uma série para falar de cada um individualmente, né? Por isso que... Só outra correção, o primeiro programa foi sobre a Última Caçada de Kraven. Não dessa série. Muito bem, então vamos lá. Ah, que nojeira. Por que eu não posso ser um super-herói das galáxias? Porque é sempre o esgoto. Os quatro fantásticos nunca vêm ao esgoto. Nem os Vingadores. Eu nunca vi os Vingadores no esgoto. Nem os defensores. Talvez o Hulk. Então, eu acho que antes da gente partir para falar dos acontecimentos da série, de personagem e tal, seria interessante a gente falar um pouquinho da série em si, né? Tipo, quando que ela passou. Quem eram as pessoas envolvidas? Inclusive, ela completou 25 anos agora em novembro. Ela estreou em... Sim, como comemoração, eu até troquei o perfil da página lá, né? Facebook, sim. De todas as redes sociais, na verdade, era que não foi pra uma versão do Homem-Aranha da série animada. Foi agora dia 19, né? De novembro. E essa série, ela, igual vocês falaram, ela estreou dia 19 de novembro. Isso, 94. De 94. E, a princípio, um dos nomes mais famosos ligado à série é o John Semper, né? Que todo mundo faz referência. É, na verdade, cara. Ele... Ah, hoje em dia ele é mais famoso. Na época... Não, na época ninguém fazia ideia de que era. É, tanto que ele entrou com o barco andando. É, tinham contratado o cara... Tinham tentado contratar o cara da série do Batman lá, o... Bruce Timm. É, mas não o desenhista, é o produtor, alguma coisa dele lá. O Paul Dini. Da série do Batman. Aí não conseguiram, aí... Pegaram o Semper aí. Ele está sempre a posto. É o que eu tava falando, assim, que ele é um dos mais conhecidos e tal, mas eu ia falar justamente o que o Magari comentou, né? Ele chegou já com a produção iniciada e tal, e tipo assim, cara, vão lá que a gente tem que produzir episódio pro final de semana, tá? Não no final de semana, mas foi quase isso, né? E no início, pelo menos na primeira temporada, até o Stan Lee tava envolvido mais, né? Assim, ele... Tanto que a primeira temporada é bem diferente das outras, assim, se parar pra pensar. A gente vai falar melhor assim, das temporadas daqui a pouco, né? Mas tinha um clima um pouco diferente aí no início. É, o primeiro episódio tem o Jerry Conway escrevendo, ajudando no roteiro. A Noite do Lagarto, não é isso? É. O Lenny Wu também, ele escreve o episódio do Mistério. Esse é o do Invasão Secreta? É. Esse cara? Ele foi o autor lá daquela fase do Homem-Aranha, depois que o Wayne saiu. Ele também foi quem criou o Wolverine. Ah, o Len Wein? É, Len Wein, não o Len Wein. Ah, sim. Uma coisa que é importante ressaltar é que a série é toda ligada à produção dos bonecos, né, da Toy Biz. Porque ela gira em torno, basicamente, dos bonecos, né? Que era o que dava o lucro de verdade pro negócio. Oh, meu Deus, eles fizeram uma coisa pensando só em vender brinquedo? Que absurdo. Tantantã. Só fazem pensando no dinheiro. Exatamente. E é importante lembrar que os bonecos mandavam na série, não o contrário, né? É, por isso que o Duende Macabro surgiu antes também. Porque os bonecos já tinham começado a ser produzidos. Eles não queriam colocar a Madame Teia no desenho porque era difícil fazer boneco dela. Olha o nível do... Fazer aquele trambolho, né? Aquela... Pois é, e tem boneco da Madame Teia dessa série? Não faço ideia. Deve ter, com certeza. Cara, eu nunca jogar vi, aqui, eu não. Acho que, sei lá, eu nunca vi. O que você ia falar, povo? Eu ia falar que o boneco da Madame Tem é um boneco muito articulado, dá pra fazer muita coisa. Depende, da cintura pra cima só. Já que tá comentando sobre bonecos, só pra esclarecer a coisa do Andy, é justamente por causa disso. O primeiro produtor, ele tinha planejado o Andy Macabro no começo, quando o Semper entrou, ele já tinha produzido bonecos do Andy Macabro, por isso eles tiveram que adiantar esse. É, que ele aparece antes do verde, né? É, realmente. É, foi aí que o John Semper Jr. já começou a fazer umas alterações no roteiro, porque a ideia original era que o Norman Osborn seria o Duende Macabro. Aí ele já pegou, já fez umas correções lá. Provavelmente já, o Duende Macabro já teria que aparecer antes, por causa que a produção dos bonecos já tinha iniciado. Mas aí ele trocou, ele fez... Aí o Osborn tá envolvido no surgimento do Duende Macabro, mas guardou ele pra ser o Duende Verde depois. O Norman Osborn como Duende Macabro? Que ideia idiota, né? Desenho, jamais faria uma coisa dessa. Daqui a pouco eu coloquei ele de carnificina. Pois é, né? Só faltava colocar o Harry, né? Isso não, é só alguém que... E aqui, já que a gente tá falando de personagens, né? De Duende Macabro e tal, a gente pode comentar um pouquinho sobre os personagens da série, né? Porque eu acho que essa é uma das séries que mais trouxe personagens, assim, não exatamente, claro, né? Ela não tem obrigação nenhuma de fazer o personagem exatamente igual ao quadrinho e tal, essa não é a ideia. Mas é uma das séries que tem mais personagens dos quadrinhos, né? Até porque, até Ultimate Spider-Man, se eu não tô enganado, ela era a série do Homem-Aranha com mais episódios. Sim, sim. Então, ela continua. Tem mais temporadas. Ela continua sendo a maior, com mais episódios. Desde de 2009 a gente não tem mais desenho do Homem-Aranha. Mas... só antes de entrar no, no, na parte dos personagens, é legal dar um contexto, porque naquela época o único desenho assim, que tinha, que estava fazendo um grande sucesso nessa nova leva aí de desenhos dos anos 90, era o X-Men. E, só que o X-Men não era produzido direto nos estúdios da Marvel. Aí veio o desenho do Homem-Aranha, que estava sendo produzido direto ali na... Acho que é Marvel Films Animation, alguma coisa assim, em parceria lá com a Fox Kids, que era a produtora já do Avi Arad, né? Aquele cara que é amado por muita gente. É, que o povo joga pedra agora e esquece que o cara tava envolvido no desenho, né? É sempre assim. Depende, se você pegar as histórias, por exemplo, esse negócio de não querer a Madame Teia foi... Era dele. Não, mas ele é o cara das burocracias. Sim. É porque, assim, o ponto que eu quero falar, nem tô defendendo, eu não tenho nada a ver com o cara, não sei se ele é bom de serviço, se é ruim e tal, mas é porque, assim, sei lá, o desenho de 94, vamos dizer que ele tem um monte de acerto e alguns erros, por exemplo, que são culpa do Aviarad, né? Não tô falando da série em geral. Só que, claro, né, se o cara acertar 100 coisas e errar duas, o povo fala, não, mas aquelas duas coisas foi o Aviarad. Então, a culpa sempre vai ser dele, porque ele é o cara que tá na frente. Né? Mas, assim, não querendo jogar todas as pedras nele, não que ele não mereça também, mas o que eu tava pesquisando aqui antes, eu não vou lembrar agora de cabeça em detalhes, mas muito da criação do John Semper Jr. pra série era meio que barrada pelo Aviarad, porque ele falava, não, isso aí não vai dar certo, não sei o quê. Mas aí de tanto o John Semper ficar insistindo, aí o cara cedia, aí beleza, deu certo, mas ele tinha uma visão muito focado assim no comercial, não que ele esteja errado, porque ele quer vender, ele quer fazer dinheiro, mas que nem sempre seriam as melhores decisões para a adaptação ficar no melhor nível que ela pode ficar. Eu não sei se consegui me fazer entender aqui, mas ele barrava muito assim algumas decisões criativas na produção. Inclusive, já adiantando um pouquinho, tem a ver com o cancelamento da série também. Que a série... É culpa dele, né? Isso aí é foda. Que a série, ela foi contratada a princípio para ter 65 episódios, a ideia inicial, né? Óbvio que ia ter a renovação de contrato aí conforme ela fosse dando certo, mas ela tinha popularidade suficiente para ter até 100 episódios, que a equipe lá comentava, né? Tinha esperança disso. Mas um dos diretores lá da Fox Kids, ele não suportava o Aviarad e não quis continuar o contrato justamente por causa dele. Aí cancelou tudo e fez aquela diversão e alegria que a gente viu depois. Pois é. Só comentar rapidamente aqui de alguns personagens, que à medida que a gente for falando da série, a gente vai falar mais deles, né? Mas, por exemplo, o Peter Parker, a gente já falou isso em vários podcasts, né? Ele, por mais que eles falam que não é de propósito e tal, ele é muito inspirado no Nicholas Hammond. É óbvio que não é de propósito. Acho que não. Aparência, porque as tramas não tem praticamente nada a ver, né? A aparência mesmo. A cara dele, sim. Qualquer coincidência é mera semelhança. Só queria comentar que eu acho que essa é a versão mais sarcástica que o Homem-Aranha teve na televisão. Porque, meu Deus, ele nunca calava a boca pra fazer piada com ninguém. Isso é verdade. E principalmente com ele mesmo, né? Naquele episódio que ele vê que o cara tá seguindo ele... Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele. É, esse negócio, é até algo que o Mauro Eduardo comentou na entrevista, né? Que ele tinha que fazer um tom diferente na voz quando o Peter tava nesses pensamentos em voz alta, né? Que é algo que tem nos quadrinhos, né? Por ser uma história em quadrinhos, tem que ter balões de pensamento toda hora e tal. E daí na série eles colocavam ele falando, assim, pra dar essa impressão, né? E essa série tinha bastante isso mesmo, essa questão. Tanto que quando você fala com uma pessoa que sobre esse desenho e tal, normalmente eles lembram, né? Tipo, é aquela que o Homem-Aranha ficava pensando, falando com ele mesmo. Então eu já vi algumas pessoas falarem isso, assim. Porque era uma coisa muito marcante, né? Dele se questionando e pensando. Ele se xingando quando fazia as coisas erradas, enfim. É legal que as piadas são muito boas, porque são tipo, é o humor que funciona com o personagem, né? Que é o humor que o Stan Lee estabeleceu lá no início, que é tipo, ele é sarcástico, ele é piadista, mas é aquele humor que tem uma certa ironia, uma certa inteligência, né? Não é um humor tipo pastelão, ele é um herói diferenciado nesse sentido, né? Tipo, é diferente dos desenhos de comédia da época. Com não situações são piadinhas bobas, são piadinhas sagazes. É, não é piada, que não é piada. Sim. De... Congela a tela e aparece um Homem-Aranha cabeçudinho. Não, mas não é nem isso, não é piada física, mas piada de palavra, de como nesse mesmo episódio, quando os caras falam... É o Homem-Aranha! O Homem-Aranha? Onde? Onde? Ah, eu fico tão atrapalhado quando encontro uma celebridade que não sei o que dizer. Tem episódio que tem. Eu posso definir que... bem como é essas piadas. É assim, se fosse piadas bobas, seria o tipo de piada que na vida real as pessoas riam da sua cara. As piadas que seu Homem-Aranha faz, se você fizesse elas na vida real, em voz alta, você provavelmente levaria um soco na cara. É, tem um episódio que o Flash Thompson tá vestido de Homem-Aranha, né? Depois de comentar um pouquinho mais, que chega os caras ali e fala: Dois! Parabéns! Você sabe contar? E dizem que o sistema escolar é ruim. É esse tipo não. De coisa. E é muito naquele tom irônico, né? Que o Mauro Eduardo acertou bem. O humor dessa série Ele é muito bem acertado e acho que conseguiram manter esse tom irônico muito bem aqui na dublagem brasileira. É, o Everton comentou, né, mas só relembrando, vai que alguém não começou a acompanhar o site mais recentemente, tá? O Mauro Eduardo, que a gente tá comentando, ele dublava o Peter Parker nessa série e a gente fez uma entrevista com ele em 2014, eu acho. O link eu vou deixar no post aqui. É, droga. A gente falou sobre... Eu ia falar, link no post. A gente fez a entrevista, falou sobre a carreira dele toda e, claro, sobre essa época, né, do desenho. Então. E quem que a gente tem mais desde o início? A gente tinha a Felicia Hardy desde o início também, sim, né? Sim, Felicia, a Jane. A Felicia, ela assumiu um papel diferente, né? Como nas HQs da época, que o desenho ele tem essa função também, né? Tipo, de refletir um pouquinho das HQs. Eles usaram a Felicia porque a Gwen já não tava presente há 20 anos, né? Daí eles pegaram e jogaram a Felicia, que tava presente, e introduziram a Mary Jane também. Depois, né? A Mary Jane, que era a senhora personalidade, não é? Cara, eu só queria comentar que eu acho que essa é a melhor adaptação pra TV da Mary Jane, porque eles conseguem pegar bem os lados dela, tipo, eles pegaram aquele lado dela dos anos 60, eles pegaram aquela evolução que ela teve lá nos anos 80, aquela aprofundada que deram nela. Eu acho que foi uma das adaptações mais fiéis que essa série teve de personagem. Sim, sim. A Felicia que a gente tava comentando, no início ela era tipo uma... Ela era mais amiga do Peter, ele ajudava ela a estudar, eles tinham... Rolava um clima ali, mais ou menos. É, na real, o Peter investia nela e ela não tava muito na dele. Era basicamente no, isso. No início... Tipo, é, mas ela é literalmente tipo a Liz, porque num dos primeiros episódios o Peter, tipo, chama ela pra sair. Não, na verdade, é, ele chamou ela várias vezes. Tem uma hora que ela fala, tipo assim, ah, vamos fazer tal coisa e tal, e sei lá, o sentido de aranha ativou porque tinha alguma coisa. E aí ele fala que não. E aí ela faz tipo a Liz, né? Tipo assim, como assim não, né? Tipo a Gwen, na verdade. É, como a Gwen assim, não? Início, lá. É, então tem um pouco disso. Aí ela começa a interessar mais no Peter porque ele... Não interessou nela, então, vamos dizer. Ô, é Eric, só uma correção. Só uma correção. Sentido aranha, não. Sensor aranha. Sensor aranha. É verdade. Essa série ficou sensor. Muita gente fala sensor. Até hoje. Igual Octopus e Venom. Tinha muito sensor na série. Tanto que já a gente vai falar. Ah, o que eu tava comentando é que é engraçado, né? Porque no momento que o Peter desencana da Felicia, porque a Mary Jane aparece, é o momento que ela começa a se interessar por ele. E daí começa a surgir uma galera se interessando pela Felicia, né? Que no caso é o Morbius, o Duende Macabro. Tipo, é, parece que no momento que o Peter dá as costas pra ela, surgem 10 caras atrás dela. O Flash também sai com ela um tempo. Ela chega até a comentar na terceira temporada que esses caras que se envolvem com ela, o Morbius, o Duende Macabro, ela realmente parece dar um azar que nem um gato preto. Exato. Em inglês aí... ela fala como uma Black Cat, né? Aí em português acaba perdendo o trocadilho. E é interessante, ela é totalmente, assim, ela não é a Felicia, ela não é tão baseada na Felicia dos quadrinhos, porque a personalidade é completamente diferente, né? Ela só se torna a Gata Negra mais pra frente, mesmo quando se torna a Gata Negra, ela não tem os mesmos ideais de ladra, ela tem uma personalidade diferente, né? É, oh, meu Deus, você tá dizendo... Mais sólida. Meu Deus, você tá dizendo que então eles mudaram as coisas dos quadrinhos pra TV? No caso dela, foi uma mudança muito drástica, né? A personagem dela foi completamente repaginada, ela até é loira no início. Sim, a Felicia é uma das que mais mudou, né? E não necessariamente isso é ruim, né? Ficou legal, mas é uma das que mais mudou mesmo. É, gente, eu gosto nas primeiras três temporadas. Depois que se torna a Gata Negra, eu já tenho minhas ressalvas ali. Não gosto que fizeram muito. Eu posso fazer uma confissão rápida? Quando foi sair o Homem-Aranha 3, no começo eu confundi a Gwen Stacy com a Felicia também. Porque era loira? Só por causa disso. É, e quem mais... Assim, lógico que a gente vai lembrando aqui à medida que a gente for falando no programa, né? Mas tem mais algum personagem do núcleo principal, né? Não tô falando dos vilões, né? Nada. Ah, Tia May, o Robin, o Jameson. A tia da Mary Jane, a tia Anna... Essa daí... A Anna Watson é insuportável. Não sei qual o objetivo foi fazer uma senhora Muggins se tornar a tia da Mary Jane. A senhora Muggins era ela a única que tinha razão, na verdade, né? Ela ficava falando que o Peter era o cara que não preocupava com a tia, o cara que colocava todo mundo em perigo. Na verdade, a Anna, ela fez o papel daqueles personagens que na época do Stan Lee falava pro Peter, pô, a sua tia tá no hospital, você tá por aí curtindo, não sei o quê. Os médicos falavam, o Dr. Ben Brown lá falava também. Dr. Brownwell, como é que era? É, Brown, ele não aparece na série? Brownwell, não, aparece na... Tem um doutor lá. É espetacular. Não, o doutor que aparece na série é o Dr. Stewart, que é o criador do Escorpião. Não, né? Não, tem outro. Tem um loiro também, que é o doutor da Tia May. Esse eu não sei se é o Dr. Brownwell, mas não. Faz basicamente o mesmo papel, né? Não, mas não tem essa parte. Mas não tem isso de ficar falando com o Peter, né? Que tipo, você tinha que cuidar... Até tem. Até tem algum episódio. Acho que é no episódio do Andy que ele fala. Ele dá uma bronca no Peter. É isso que tá de errado com as crianças de hoje. Uh-huh. Lembra muito aquele arco lá do... É o Se Esse For Meu Destino que rola isso? Ou também. É um doce. Mas tem vários momentos. O ponto dessa tia Ana é que o Peter foi perseguido pelo Justiceiro. Vale lembrar, ela quase já matou o Peter com essa desconfiança dela. Não estava errado. É verdade, né? Ela bota o Justiceiro atrás dele. Atrás do Peter. Atrás do Peter, né, do Homem-Aranha? E aí a gente tem Jameson e Robert, você gosta, vocês comentaram e tal, né? A Beth eu não lembro, acho que ela não aparece, né? Não aparece. Chegaram a fazer o design de personagem dela. A Glory Grant, que é a secretária. E Brandt, inclusive. Tem a Débil. Tem a Débil. Também é o personagem. A irmãzinha que ele nunca quis ter. Outro personagem chato pra burro. É verdade, a Débil é pra caramba. Na verdade eu não acho, cara. Eu acho que assim, a Débil, só por ser chata sim, mas tipo... nessa série, é diferente, né? Nos quadrinhos ela tem um ar inocente, assim, e tal, e ela é uma secretária lá da universidade e tal. Aqui, nessa série, ela é uma pesquisadora, e só o fato dela ser pesquisadora e não secretária tornou ela uma personagem petulante, sabe? Ela dá respostinhas, assim, tipo, muito mal educada, sabe? Meio passivo-agressiva, sabe? Tem muitas coisas, assim, dela na série. Ela dá uma debochada, assim, eu não sei se só eu percebo, assim, nessa Debbie. É o ascendente dela em Sagitário. Ah, verdade. uma coisa que é... Quando você cresce, você não repara muito nisso, mas depois você vai crescendo, você, pelo menos pra mim, meio salta aos olhos, não de uma maneira interessante, assim, antes que vocês comentem, mas é que todos os personagens masculinos dessa série são todos bombados, né? É pra manter, você tem uma forma só de boneco, é a melhor coisa. É, então. É uma coisa do He-Man, o rei do crime, né? O rei do crime que também é músculo, né? Oh, todos são. O Peter ele é bombado, que daí faz sentido, mas aí você fala o Jameson, o Rob, todos são. Cara, a cidade todo mundo tá em forma. O Octopus, o Octopus, né, na verdade, até tem versões nos quadrinhos, né? Ou épocas que ele fica um pouco mais forte, dependendo do desenhista e tal. Mas nesse desenho ele é bem forte. O Octopus tem... Por ser, ele leva um 4 braços gigante nas costas. Exercício pois não falta. No início ele era gordinho, mas rapidinho ele emagreceu, né? E ficou bombado. Vamos passar a falar aqui dos episódios mais ou menos? Aí a gente já vai... A gente vai lembrando de mais personagens, tá? E vai falando à medida aqui, né? Claro, né? Assim, falando pros ouvintes e também falando pra quem tá participando aqui, né? Não tem como a gente comentar episódio por episódio, porque senão vai ser o programa todo, né? Não, até... Disse o cara que começou um programa chamado Trip View Classic. Mas aí é um programa pra isso. Não, até que tá aí há 7 anos. A gente tem com o programa com a melhor série do Aranha, que é o Espetacular. Exatamente, é verdade. Mas quem sabe, a gente, igual o Magari lembrou, a gente já fez Trip Views comentando episódio por episódio do Espetacular, do Diversão e Alegria, que algumas pessoas conhecem como Ação Sem Limites, né? Nada impede no futuro a gente fazer da série de 94, né? A gente já até fez alguns episódios. Tem uns perdidos aí no Aracnofã já. Tem um com o Demolidor, vocês fizeram com o Demolidor e Guerra Secreta, e tem da saga do Uniforme Alienígena também. Exato, exatamente. Eu acho que por enquanto são só esses. Link no post. O pior de se ter uma identidade secreta é que não se pode pedir a ninguém para costurar para você. Peter, espero que esteja se aprontando para o seu encontro com a Mary Jane hoje. Meu encontro? Oh, eu esqueci completamente. Ela estará aqui a qualquer minuto. Ela vai atender a porta, Peter. Não mereço a última refeição? Admita, gatão, você ganhou a sorte grande. Bom, então, primeira temporada, né? A primeira temporada, ela foi... Ela teve influência do Stan Lee, né? Ele ajudou em algumas coisas e tal. E ela é a que mais tem o clima dos quadrinhos, né? Assim, dos anos 60 ali, mais ou menos, dos anos 70 e tal. Tô vendo aqui na Wikipédia, a lista dos episódios aqui, listam os HQs que ela assim. Então, não é à toa ter esse... Apesar de que não tá completo esse guia aí, né? Esse guia da Wikipédia, tá faltando coisa aí, porque tem pequenas referências que os episódios tiram de HQs específicos também. Então, ah, não, mas acho que é, tipo, o roteiro, a maior parte dele foi baseado em tal revista, alguma coisa assim. Porque eu também senti falta de alguns detalhes lá, mas eu acho que é mais primeira, tipo, o principal mesmo. A ideia original. Nessa primeira temporada, por exemplo, eles fundiam muitas tramas, né? Tipo, a trama do Esmaga-Aranha, dando um exemplo. Ela tem dois episódios, né? Ela adapta tanto a história da morte lá do Spencer Smythe, que é aquela que o Jameson e o Aranha ficam presos no mesmo dispositivo que vai explodir e tal, como adapta também uma das aparições do Smythe, né, na época, que inclusive os Esmaga-Aranhas da série, que é um verde, um vermelho lá, um é a Viúva Negra, que chama e tal, que eles se conectam um no outro e tal. Eram aqueles três lá da invasão dos Esmaga-Aranhas. Isso, dos Esmaga-Aranhas. Da Noite dos Esmaga-Aranhas, que é do arco do Alistair Smythe, né, que é o filho do Spencer Smythe, e nesse mesmo episódio eles também adaptam a Amazing Spider-Man 5, que é aquela história do Doutor Destino, que o Flash Thompson se veste de Homem-Aranha, e daí dá todo aquele rolo e tal, ele é capturado. Isso também apareceu nesse episódio. Só citando aí um arco que, nesse caso, une três HQs aí, né, que é algo que a série faz bastante. É, porque o que ela, igual eu tava comentando, né, Não só por ter influência do Stan Lee aí e tal, mas essa primeira temporada, ela ainda tem muito aquele clima... Ela é, na verdade, a única temporada que tem aquele clima de... Ok, tem uma história de fundo correndo, mas cada episódio meio que você consegue assistir ele isoladamente, né? Assim, ele... Ah, é um episódio com o Lagarto. É, beleza, tem episódios com os Esmaga-Aranhas. Só que tem o primeiro com o Esmaga-Aranha e ele termina. E aí tem o retorno dos Esmaga-Aranha, que é tipo em outro dia, que aí tem de novo o Homem-Aranha enfrentando. Da noite pro dia, o Alistair construiu três Esmaga-Aranhas novas, impressionante. É o que eu quero dizer, aí você tem outro com Octopus, outro com Mistério e tal, então tem muito clima ali do início de cada revista ser um vilão diferente. Essa primeira, não que as outras não tenham isso, mas a primeira temporada tem muito esse clima, né, de quadrinhos antigos, assim, de... É, foi um monstro da semana, partes, né? Tipo isso. É, então, isso aí tava meio que sendo um teste, na verdade, porque desde o começo, John Semper Jr., ele queria fazer episódios que se interligassem. E o pessoal da produção, o próprio Stan Lee também ficou meio com o pé atrás com isso, porque, meu, é desenho pra criança, é legal, de repente, o pessoal conseguir assistir os episódios independentes, assim, sem precisar ficar assistindo o anterior. E, então eles meio que foram fazendo esse primeiro teste aí na primeira temporada. E a partir das temporadas seguintes que acontece mais de ter a história principal da temporada, né? Que vai correndo nela toda ali no pano de fundo. Porque o John Semper, ele queria fazer isso justamente pro pessoal assistir a série com mais atenção. E isso não era comum na época, né? É interessante a gente lembrar aqui que a gente tá falando de 1994, 95 e tal. Série americana, normalmente, até cartoon também, né? Não tô falando só série de TV nem nada, não. Era feito naquele formato de... Você pode assistir qualquer episódio solto, né? Não tinha muita ideia que, por exemplo, anime tem desde o início, que é uma história contínua, né? Na verdade, o anime As séries de TV, live action, também tinham uma pegada mais solta, assim, né? Sim, sim, é isso que eu tô falando. Assim, não só as de TV, mas os desenhos também, né? Tipo, nessa época que tinha, sei lá, Arquivo X, sabe? Tipo, um caso por episódio. Real, então. Eu achei isso ótimo, assim. Fez muito bem pra temporada, porque os episódios são fechadinhos e... Sim. Geralmente consegue desenvolver tudo ali dentro e eles se tornam episódios, digamos, completos, enquanto alguns outros episódios são, entre aspas, incompletos. Até nos próprios quadrinhos a gente vê isso hoje em dia, né? O pessoal gosta muito mais de comprar uma saga fechada do que de comprar uma mensal que vai ter que ficar comprando e tal. Eu, no caso, pra mim, tanto faz. Na real, eu curto os dois jeitos, mas o Aranha sempre teve essa, tipo, ter um vilão no HQ, daí outro vilão em outra. Demorou pro Aranha pegar esse fio da meada aí pra começar a ter arcos de 5, 6 partes. Primeira temporada tem quantos episódios? Tem três episódios. Três. Esses cinco são interligados, né? É. O do Andy é dois e o do Venom é três. Ah, sim, sim. Mas é o final, né? É o final da temporada e começou a fazer essa interligação. Ah, curiosidade. Gente, o primeiro episódio se chama A Noite do Lagarto e o último da temporada é O Dia do Camaleão. Eles fecharam bem na... Gente, oi. Posso só defender um pouco esse formato bem interligado? Porque quando eu era moleque, isso daí funcionou muito bem comigo, porque... Não, mas a gente não tá atacando. A gente não tá atacando. Ah, tá. Só pra... Não, eu só queria defender que, assim, esse lado realmente ele funcionou, essa ideia do João Saper, porque quando eu era moleque, eu fiquei muito tenso na época da saga no Morbius. E sei lá, acho que foi essa uma das coisas que me fez grudar nessa série, você ter essa história em continuidade. Eu acho que não, mas eu, até bem comum nos anos 80 isso, ter esse o vilão da semana e ter um plot por trás, aquela novelinha. Eu levei azar porque, como eu falei no... Acho que no, em algum episódio aí, que o primeiro episódio que eu assisti foi o primeiro do Andy Macabro. Cara, eu dei muita sorte. Eu peguei a terceira temporada antes. Pra mim, ou foi o segundo? Sempre veio primeiro. Acho que foi o segundo. Eu já peguei na metade. Como não dava pra gravar nessa época, não é pra assistir a hora que você quiser. Fiquei um bom tempo pra poder ver eles dois em ordem de novo. Até a televisão voltar na primeira temporada, né? Não foi nem isso, porque eu estudava de manhã, eu deixava gravando, só que nem sempre eu conseguia, não tinha fita, etc. Só consegui assistir, acredite ou não, quando lançou na Spider-Man Collection. Ah, sim, sim. Só um comentário que a gente não fez aqui, né? Mas nessa época, nos quadrinhos, o Rei do Crime já era o cara ali que tava mais ligado com o Demolidor há mais de uma década já, né? Assim. Nos anos 70, o... final dos anos 60 e anos 70, o Rei do Crime era basicamente um vilão do Homem-Aranha. Sim. E depois ele migrou pro Demolidor. Aí quando criaram o Demolidor, usaram ele como vilão. Quando foi, mas é importante lembrar que ali do Roger Stern e do Bill Mantlo, o Bill Mantlo na Espetacular e o Roger Stern na Amazing, eles trouxeram o Rei do Crime de volta para as histórias regulares do Aranha. É, acho que a gente tá falando aparecendo agora, ali. Ali na parte do Invocado. Guerra de Gangues e tal. Isso. Mas o que eu tô querendo comentar é porque a gente não citou, né? Mas o Rei do Crime, ele é tipo o vilão principal desse desenho, né? Ah, sim. Sim. Ele é o boss, né? Ele é o cara que move as coisas em todas as temporadas, praticamente. É como se ele fosse tipo um rei do crime, né? Poxa. Oh, meu Deus, tudo faz sentido. É como se ele fosse o Pino Mestre em todos os planos. Pino Mestre. Agora que eu entendi o Pino Mestre. Ele tem um peso no roteiro. É, tem, exatamente. Outra coisa é que o Rei do Crime, apesar de ser o vilão principal da temporada, o Peter conhece ele como Wilson Fisk, mas tem uma grande diferença dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, todo mundo sabe que o Wilson Fisk é o Rei do Crime, só que ninguém consegue provas e não tem influência pra prender ele. Enquanto na série animada, o Wilson Fisk é uma pessoa respeitada na sociedade e tal, e ele faz as coisas por baixo dos panos, né? Ele é o Rei do Crime. Daí fica nessa coisa aí. O Peter conhece o Wilson Fisk e tal, mas ele passa três temporadas enfrentando vilões do Rei do Crime, invadindo a base, mas ele nunca tá de cara frente a frente com o Rei do Crime e descobre que ele é o Wilson Fisk, a não ser lá depois no episódio do Demolidor, né? Pois é, eu lembro que ele tinha lá aquele quartel-general do crime, a base secreta. Aquilo era muita coisa de desenho. É, era naquele prédio lá, o Chrysler. Edifício Chrysler. É, tanto que, por causa dessa série, até hoje, eu e meu irmão, quando a gente joga jogos do Homem-Aranha, que tem o mundo aberto, a gente passa pelo Chrysler lá e fala, o prédio do rei. Hoje, sim, até hoje a gente chama ele de prédio do rei. Mas o que o Everton falou aí de todo mundo saber que o Wilson Fisk é o rei do crime, é o careca. É que a gente tá falando dos personagens que tá envolvido nos quadrinhos. Porque se você pegar o personagem o normal, o habitante de Nova York, também não sabe que ele é vilão, não sabe que ele é bandido. Então, eu digo assim, em questão de jornalistas, policiais e tal, toda a galera sabe, né? O Wilson Fisk é... Ele não é, digamos... No início, nos quadrinhos também, o Rei do Crime não era esse cara que fica gerenciando tudo. Ele era o cara... Ele era tipo um Duende Verde, vamos dizer assim. Ele ia pra dentro de frente e saía batendo, né? Só ele se chamava de rei. Exato. Como se fosse um político brasileiro. Tipo, todo mundo sabe que é bandido, mas as pessoas estão ali em volta, né? Inclusive, tô votando nele. Vale lembrar que agora nos HQs ele é prefeito de Nova York. É verdade, o Rei do Crime é prefeito de Nova York. Não muda nada. Da vida já real. Já comentou do Renan. E nem os quadrinhos, né? Ele já manda na cidade. Oi? Já que ele comentou do Rei do Crime, eu queria comentar um dos poucos personagens que sabe que ele é o Rei do Crime e que tá sempre lá do lado dele, que é o Alistair Smythe, que eu até hoje eu não entendo porque deram tanto destaque pra ele nessa série. Precisava de um braço direito. Braço direito. Mas precisava de um braço direito e tecnológico. Ele é o que o arranjador é nos quadrinhos. É, basicamente isso. Aí precisa de um cara pra ficar ali no laboratório, fazer. Só que o arranjador era careca e o Smythe tem mullet. É, o Smythe tem mullet. Detalhes, careca já tem o rei. É, outra curiosidade é que o John Semper já queria começar com o Venom no primeiro episódio, sendo o vilão. Mas aí o pessoal da produção chegou, não, vamos com calma. O Venom tá aí. Vamos usar vilão bom pra antes. Não era o John Semper, não. Eu acho que eu quero o Avi Arad, porque o Avi Arad ele sempre foi o grande entusiasta do Venom. Então, mas é acreditado na história do primeiro episódio lá da saga do uniforme. Ele... Ó, se o John Semper. Do que eu tava lendo ontem? Se o John Semper. Desculpa, pode falar. Não, é só ia comentar do que eu tava lendo ontem para das pesquisas aí pra comentar no programa. É que ele já queria mesmo começar com o Venom, mas o pessoal da produção chegou assim: não, vamos. O Venom tava numa popularidade enorme lá na época. Não, vamos deixar ele, que é um dos grandes personagens aí, um pouquinho mais pra frente. Mas, ainda assim, ele aparece nessa primeira temporada. Ele aparece sendo demitido direto. A gente não citou até agora, mas é outro personagem que tá aí na temporada toda, que é o Ed, né? Ele sim, tá desde sim. O começo, como um repórter rival, fazendo às vezes o Lance Bannon lá. Sim. Normalmente sempre se ferra por causa do Homem-Aranha. Ele até é despedido, depois ele vai trabalhar no Globo também, e é despedido também. Não, a parte do Globo é engraçada, eu lembro. É no episódio, segundo episódio dos Esmagadores de Areia, que ele vai pedir emprego lá no Globo, e por causa do ataque dos Esmagadores lá, ele já é demitido antes mesmo de entrar no prédio. Mas mas isso aí foi bom, não colocar o Venom no início, né? Que fez o arco todo, toda a curva do Ed e tal. Se essa daí realmente foi ideia do John Semper, aí é o primeiro erro aí. Aliás, falando do uniforme negro, né, que ele tá aí nessa temporada, muito legal a adaptação no sentido de visual, assim, né, o uniforme. Ficou muito bonito nesses traços da série. O próprio uniforme tradicional do Aranha nessa série, ele é bonito, assim, ele tem uma tonalidade de vermelho, que às vezes no escuro fica meio assim... meio bordô, né, um vermelho mais apagado, assim, que eu acho as cores dessa série, em geral, bem, bem legais, assim, sabe? Cara, tem uma... episódio do Venom, os dois episódios mais tensos da série. Ele é mesmo. E uma coisa que muita gente que assistiu os filmes, né, do Sam Raimi, assim, pode lembrar aí, é que como esse era o desenho mais famoso, vamos dizer assim, né, na verdade é... Quando estreou, quando eles começaram a produzir o primeiro filme, ainda estava passando esse desenho, né? Ele terminou em 98. E o filme que foi lançado em 2002, a produção começou em 98, 99, não sei. Mas o que eu ia falar é que ele... No filme a gente vê muita cena muito parecida com o desenho, né? Tanto ok, o Venom é de 2007. Mas até a transformação do Peter no Venom, aquele negócio do simbionte cobrir, ele tem um pesadelo que no desenho ele é representado... Como um pesadelo mesmo, né? Ah, nos quadrinhos também. Ah, não, isso é dos quadrinhos, né? Sim, mas o que eu falo é que visualmente tem muita coisa parecida com o desenho. Que, ok, o desenho pegou dos quadrinhos, mas ângulos de câmera do desenho, essas coisas, ficou muito... Ah, ele acordando de cabeça pra baixo? Tem um original desse desenho que também foi adaptado, eu acho que é por causa do Avi Arad. Aquela coisa da Mary Jane substituir a Gwen lá no Incidente da Ponte, o Otto ser uma espécie de Homem-Aranha. É, tem um pouco disso, né? O principal, é que a gente começou falando isso aí do Venom, né, do uniforme negro. O principal impacto desse desenho pra toda a cultura, assim, em torno do Homem-Aranha é tão grande que até hoje tudo que apareceu depois, assim, no... tanto em questão de filme quanto na série lá do espetacular Homem-Aranha, foi adaptando que o uniforme negro deixava o Peter malvado, agressivo, dançarino. Não, isso aí não. Que é desse desenho, né? Que não, começou nesse desenho, isso não foi tratado nos quadrinhos. Eles chegaram ao ponto de que nos quadrinhos, quando o uniforme negro voltou como uma roupa de tecido lá na saga Back in Black, o Peter tava malzinho, né? Sim. Mas lá sim. Porque ele foi trouxa mesmo por causa do saco e coisa. Ninguém mandou ouvir o Sr. Stark. Ô Maurício, você falou que ele não vira dançarino, mas ele vira o... Que tal aquele cara do Aerosmith? Talvez uma coisa mais tradicional. É verdade. Ah, boa lembrança, né? Que é o Joey Perry, né? Que é o Joey Perry. Sim. Guitarrista do Aerosmith, que fez o tema principal aí da série, né? Da abertura. E da primeira temporada, quais outros destaques que a gente tem, né? Assim, só passando por alto aqui. Eu vou só falar quais são os episódios primeiro. Não, por alto, o Alto Evolucionário na próxima série. Não me lembre disso. Mas só passando aqui rapidamente pelos episódios, né? O primeiro é com o Lagarto, o segundo e o terceiro com os Esmaga-Aranha. Depois a gente tem Octopus Mistério, Escorpião, Kraven Apaixonado, Simbionte Alienígena, nossa, parte 1, 2, 3, e Duende Macabro, parte 1 e 2, e por fim fecha com o Camaleão. Né? Cara, então... esse Kraven, alguém quer comentar sobre ele? Que meu Deus do céu. Ah, esse Kraven é complicado, né, cara? O Kraven só se ferra em animação, né? Sanheim curtiu. Ó, eu vou defender que... Se aparecesse nos filmes, eu duvido que ele fosse assim mesmo. Nesse episódio ele funciona. Quando ele volta como herói, ele não funciona. Mas nesse episódio ele funciona. Nesse episódio, ele... Basicamente, assim, bem resumindo por alto... Na verdade, o episódio começa com a Mariah lá, que ele chama... Doutora Crawford, né? A Mariah Carey. Calypso. É a Calypso. É a Calypso adaptada, né? E o Kraven aparece ele... tocando uma guitarra. Oh, exato. Eric, já sabe, né? Anota aí. O povo olhando a vitrine do programa, por que que tem a Joelma e o Chimbinha? É, o Chimbinha de bigode. Exato. Tem que ter o bigode. O Chimbinha com a cabeça do... Não, põe o Fred Mercury, a cabeça, o rosto do Fred Mercury. O Chimbinha com o rosto do Fred Mercury, por quê? Vou ter que ouvir esse programa. Mas, então basicamente o episódio aqui, ela trabalhava na África como médica, tal, e ela e um outro cara lá, né? E aí, na verdade, ela não trabalhava como médica. Ela foi... Ela foi procurar o cara que tinha ido pra lá e sumido. É. E aí contratou, o cara tinha desenvolvido. Contratou o Kraven como guarda-costa. Guia. Guarda-costa, é. Porque ele era caçador, proibiram a caça, tá? E ele virou guia. E aí, quando ela encontra o cara tinha virado tipo um monstro, vamos dizer assim, mas um pouco consciente ainda. Aí ele dá um soro pra ela. No final das contas, o Kraven vai defender ela de um ataque lá e tal, e machuca, e ela usa o soro nele. Ela fala, eu injetei o soro nele. Aí mostra ela derramando o soro no peito, sabe? É até um pouco estranho. Ele absorve pelos poros. Mas ok. E aí o Kraven fica maluco, né? Ele fica meio selvagem e tal. E aí, basicamente, o episódio é eles curando o Kraven dessa selvageria, e aí os dois podem ficar juntos novamente e tal. É, ele é fica legal, com ciúme primeiro... que... Leva até o Hobby, coitado do Hobby, levou a culpa de estar chifrando o Kraven. Mas esse primeiro episódio, ele é legal. É legal. Então, eu acho que esse episódio funciona. E outra coisa interessante é que visualmente, né, o Kraven, ele foi bem adaptado, né? Tiraram a calça de oncinha e colocaram uma calça preta, e o resto ficou igual. Descaracterização. Uma calça de couro preta na África, meu Deus do céu. Ah, o Pantera Negra se veste inteiro de couro lá e tá bem. Mas o Wakanda inteira tem um domo com ar-condicionado. Nossa, tem esses episódios aí, imagina a briga então, né? Se no escritório já sai briga pelo ar-condicionado, imagina a cidade inteira, país. Ah, não tem briga, é o que o T'Challa quer. Desses episódios cara, aí eu ia citar que o episódio do Kraven, eu acho que da primeira temporada ele é o mais fraquinho. E os melhores pra mim são os dois do Duende Macabro, que eu acho que são impecáveis. Assim, tipo, se existisse só esses dois episódios formando um filme, um curta, sei lá, seria muito bom, sabe? Porque o Duende Macabro foi muito bem adaptado nessa série. Ele joga com a cabeça dos caras, coloca um chefe do crime contra o outro, ele zoa o Norman, ele trai o rei do crime. Exato, é muito legal tu ver isso, sabe? Porque o vilão ele funciona, sabe? Ele é vilão pra todo mundo, sabe? Ninguém gosta dele. Legal, sabe? Mesmo depois dele ter sequestrado o Harry, não sei o que, ele vai no Norman. Ué, você sequestrou meu filho? Calma, calma. Foi o rei do crime que mandou. Você não quer que eu me vingue do rei do crime? Me dá uma arma maior aí, vai. E no fim ele toma o império do rei do crime, né? Tipo, ele chega no topo ali dos chefes do crime e daí o Aranha consegue derrotar ele no final. Uma outra curiosidade sobre o Duende Macabro é que no primeiro episódio que ele aparece, nunca é revelado a identidade dele nos dois episódios. Ninguém sabe quem é esse maluco, né? Durante a época, tinha o problema lá do Ned Leeds, que era uma história que não fechava muito, o pessoal evitava mencionar, né, que era o Ned Leeds nos quadrinhos. Isso, nos quadrinhos. E daí, no desenho, eles resolveram não colocar a identidade dele, ninguém sabia quem era, eu fiquei sempre curioso pra saber quem era e tal. E aparece, né, de costas ele vestindo a máscara, a gente vê que é um homem negro. Mas quando ele aparece nas temporadas seguintes, dá pra ver que o Jason Macendale, ele é um cara branco, loiro e tal, que não tem nada a ver com esse duende macabro dos dois primeiros episódios. Pelo dublador, dá pra saber que é a mesma pessoa. No Brasil, como trocaram o dublador, até daria pra pensar que é outro, mas isso eles fazem com todos os personagens, depois a gente vai falar. Eu só queria comentar que não era qualquer dublador, era o Mark Hamill. Exato, era o Mark Hamill no original, né? E daí mantiveram. Daí perguntaram pro John Semper, lá na página dele do Facebook, por que que o Duende Macabro aparece como um homem negro nesse primeiro arco aí da primeira temporada e depois ele aparece como um Macendale. Ele provavelmente não lembrava, mas ele citou que foi um erro. Então, sei lá. Só sei que achei interessante, né, comentar isso, porque no Spectacular, né, que é o desenho lá de 2007, o Roderick Kingsley aparece, que é o Duende Macabro, que a gente sabe que é o original dos quadrinhos, né? E ele é um homem negro. É engraçado isso. Eu coincidência. Isso, né? Acho que foi referência isso aí. Não sei, talvez, né? Seria uma referência. É que o Spectacular não me surpreende, né? Com tanta referência que eles... Motocara fantasma. A moto atropelou ele. Sempre, cara. Mas... realmente, os episódios aí do Andy Macabro são muito bons, mas eu ainda acho que ainda dou destaque pra saga da roupa alienígena, cara. Era meu episódio favorito quando eu era criança. Meus episódios favoritos quando eu era criança. E assistindo eles até hoje, assim, eu acho que eles continuam muito bons. Deixando um pouquinho a nostalgia de lado, assim, a narrativa deles funciona bastante. E o início da saga, aí o início dos episódios, podia ser muito o início do Homem-Aranha 3, como já foi comentado diversas vezes aqui no podcast, e sempre que eu tenho chance eu comento de novo. Que podia começar já com uma puta cena de ação lá, da nave sendo resgatada, quase caindo na cidade, mas não, a gente começa lá com Peter e Mary Jane deitados na teia, e é isso aí. Eu fui assistindo pensando nisso por causa do Zé. E o último episódio... que é o Dia do Camaleão, ele ganhou até prêmio esse episódio. Sim. Não lembro qual prêmio que é agora, mas ele ganhou um prêmio na época. Foi censurado depois. Foi censurado? É, por causa da questão das Torres Gêmeas. É. A parte que mostra o helicóptero batendo no prédio lá, ele sempre corta. Duas coisas muito legais sobre esse episódio do Camaleão. Primeiro, o Camaleão pega a Mary Jane nesse episódio, que é uma coisa bem... Que ele tentou fazer nos quadrinhos e tomou uma vassourada na cabeça e desmaiou. É verdade, depois ele fez isso com a Michelle Gonzalez, se eu não me engano. Funcionou bem até demais. A Michelle Gonzalez, aquela colega de quarto do Peter, se eu não me engano. Colega de quarto advogada do Peter, que era o capítulo. Anos 2000, Magari, anos 2000. Ah, tá, já não conheço. E outra coisa desse episódio que é interessante é que até ali, até aquele último episódio, nenhum outro personagem da Marvel, assim, fora do Universo Aranha, tinha aparecido, né? Nesse episódio tem a Shield e o Nick Fury lá. Sim. Mas o meu episódio preferido dessa primeira temporada é o do Mistério. A questão de adaptação e tudo, eu achei que o personagem foi muito bem. Assim, é bem fiel à história dele dos quadrinhos. Amazing 13. Só corrigindo uma coisa que eu falei mais cedo, eu errei aqui. Não foi o Lee Wayne que escreveu esse episódio, foi o Marv Wolfman. Mas o Lee Wayne também. Lee Wayne também tá. Ele escreveu o da roupa alienígena, a primeira parte. Marv Wolfman, ou Len Wayne, ou... Toda a galera dos anos 70 ali, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar, eu também gosto muito dos episódios do Uniforme Negro, como o Maurício comentou. Eu tenho dois probleminhas só com eles. Um é meio idiota, que é em relação ao Venom. Eu acho o visual dele nessa série ruim. Aquele sombreadozinho vermelho. E o olho dando aquela impressão da pupila, né? Tipo, eu não gosto, nunca gostei desse olho, nem criança. É zoado, né? Porque o Aranha em si, o Homem-Aranha com uniforme negro, é lindo nessa série. Ele tem a sombreado azul lá, mas ele é preto no geral, né? Bem a cor original ali, né? Com aquele sombreadinho idêntico dos quadrinhos, praticamente. E o olho é bem ok, é o olho do Homem-Aranha lá, branco. Que seria o ideal pro Venom também, né? Daí eles resolveram mudar e ficou aquela coisa lá. A questão da pupila nunca me incomodou tanto. O que eu não gostava mesmo era desse sombreado vermelho e azul que nunca fez sentido pra mim. Isso desde criança. E eu não gostava que eles colocaram, tipo, uns lábios na boca do Venom, sabe? Parecia uma boca meio de peixe, sei lá. Mas eu acho que eles fizeram isso pensando assim, tentando voltar um pouco, eles devem ter feito isso diferente do que era quando o Homem-Aranha tava com o uniforme, tipo para representar que assim, ó, agora é uma simbiose completa, sabe? Então, tipo, eu concordo que eu não gosto do olho, tá? A boca é esquisita, uhum, e tal, mas talvez o objetivo é mais ou menos esse, sabe? Tipo assim, ó, virou talvez uma criatura única, sabe? Às vezes era a ideia, né? Não sei. Eu mandei uma imagem aí no chat, que vocês podem colocar no post, que é um promocional da série. E nesses desenhos promocionais, incluindo as capas lá da Spider-Man Collection, que são baseadas na série, o Venom ele é desenhado da forma, entre aspas, correta, sem esses sombreados estranhos aí. Porém, com as pupilas. Só tem as pupilas. E um outro mérito para esses episódios com o Venom é que eles definiram aquele som gutural que o simbionte faz, né, quando vai ter a transformação. Aquela gastrite. Aquela gastrite do simbionte fazendo. Que eu achava legal pra caramba. Aquele refluxo. Cara, oi, por falar em ver Venom. O Homem-Aranha 3 com aquele som agudo, tosco lá, daquele Venom, e não ter esse som assim, todo monstruoso aí, me deixou muito chateado, né? E por falar em Venom, a gente comentou aí por alto, mas. O pesadelo lá do Peter com o Venom e tal, é muito legal, cara, é muito bem representado, sabe? Inclusive tem algumas cenas que lembra muito desenho japonês, sabe? Aquelas lutas de robô gigante, de mostra tipo, porque é como se o Homem-Aranha fosse, entre aspas, um simbionte e o Venom fosse outro, né? Mais ou menos isso. É o Leopardon brigando lá. E aí uma hora um empurra o outro e aí cai no prédio, o prédio desmorona. Lembra pra caramba Evangelion, apesar de que Evangelion já tinha saído dessa época, acho que não, né? Era Spider-Man. Spider-Man. Eu não estou falando que é uma referência, não, tá? Só tô falando mas que lembra um pouco visualmente. Tem o Ganda antigo, o robô gigante, os próprios Tokusatsu mesmo. Eu falei do Evangelion porque, como é o simbionte, né? O formato que ele fica lembra muito o Eva 01, que ele é meio magrelo, assim, então é por isso que eu citei Evangelion, mas sim, é referência geral aí a essas coisas. E lá vem o motoqueiro de novo. Tá igual o motorista, o maquinista do trem atropelando o Kiko. Maquinista. Maquinistas fantasmas. Uma coisa interessante mencionar, né? É que essa questão do Duende Macabro aparecer antes do Verde também não me incomodou na série, assim, porque. Até porque eu não sabia que existia Duende Verde quando eu assisti a série pela primeira vez, né? Mas eu olhando agora, sim, parece que funcionou, né? Tipo, o Macabro, ele é todo criado pelo Osborn de qualquer maneira, ele que deu o planador, ele que deu o uniforme. Foi parecido. Guardado devido a proporções, a mesma coisa que o Kingsley fez com o próprio Mackendale no Mackendale nos quadrinhos. Não, mas te dei não, com o Ned. Com o Donovan antes, né? O Donovan tava, o Ned. Tinha ele lá e ele mandando o outro fazer o trabalho, etc. Aí é o Duende Verde. Depois que deu ruim, o Norman falou, deixa eu fazer essa bosta sozinho, vai. O Duende Verde ficava repetindo o episódio que ele tromou, ele é o verdadeiro Duende. Ainda tá muito verde, deixa eu amadurecer um pouco. É o Duende. Nossa, essa daí veio de longe. Me deu um déjà vu agora. Acho que já ouvi antes. Normal. Repetir piada, quem nunca? Esses títulos dos episódios, eles fazem referência a alguns títulos dos quadrinhos, né? Por exemplo, do Mistério, é Mysterious Menace, né? Ameaça do Mistério. Se eu lançar um podcast do clichê, Mistério, né? Se eu lançar um podcast aqui, vai chamar Ameaça de Mistério. Se o jogo lá, né, era Mysterious Menace também, tipo, o próprio Octopus Armado e Poderoso sempre tem, né? Armed and Dangerous, desde a... Perigoso. O escorpião é a causa do escorpião, a noite do lagarto. Esses títulos, assim, todos eles fazem essa referência aí, né, aos quadrinhos. E a Ameaça de Mistério também foi um episódio do desenho de 67. Tinha lá um episódio de Menace of Mystery. Não. A história que ele aparece também é Amazing 13 lá também . Sim. Do 67 era Menace. Era a Madness. Ah, não, era Menace? Mas é por isso que é aquele outro mistério lá. É outra história. Mysterio Madness é aquela história que ele fica gigante e tal. É o título dela nos quadrinhos também. Só queria comentar que esse episódio da Ameaça do Mistério, eu acho que ele foi o episódio mais copiado das HQ, lá na participação da é idêntico. Sim, sim. História de Treia. É, eu tava vendo ontem o dos 65 episódios que tem, o John Semper escreveu acho que 60. Mas a grande parte desses era meio que roteiro reciclado, muito reciclado lá das HQs. Não que isso seja ruim. Né? Ele adaptou. Mas sim, não era um material tão original assim. É, quando ele chegou pra trabalhar, quando ele foi contratado, ele pediu pra Marvel, pra Fox arrumar uma coleção de revistas pra ele, pra poder ler Isso é o que todo roteirista, né, de desenho do Beirinha tinha que fazer, né? Vai ler os quadrinhos, depois tu faz algo baseado. Aí sai espetacular, sai de 94, sai coisa boa, né? Quando os caras não querem seguir nada... Ah, mas daí o cara vai lá e lê Dan Slott, Potestade... É, não, esse é o problema. chamaram o Bendis lá pro Ultimate, isso aí é aquela coisa, né? Mas aí, você tem que adaptar isso, se o objetivo... Não adianta adaptar swings. Sim. Não, mas isso também, se o objetivo for adaptar os quadrinhos. Às vezes não é, né? Aí não precisa ler. Por exemplo, o de 2003 lá, ele é seguindo a linha do filme e tal. E já que a gente tá falando do episódio do Mistério e a gente tava falando de personagem, também tem a Capitã de Wolf e o Wannabe lá. Ah, sim, a Tenente Lee. Tenente Lee, isso. O Wannabe. Gosto dessa personagem, acho ela bem uma boa adição à série. Sim, legal, ficou legal. É, essa série, eles realmente liam os personagens que andam da HQ. Primeiro foi a Gwen, depois foi a... Eu acho que tem personagem que nas HQs... O Tio Ben? Não, o próprio Ned Leeds, eles só usaram... Eu nem sei se eles usaram... Ele assim que eles deram fim ao Mistério do Duende Macabro. Aham. Uh-huh. Ele aparece depois, mais tarde. Uma coisa interessante... O plano dele nessa temporada dele ser incriminado pelo Rosa. Uma coisa interessante é que, a princípio, eles não podiam usar o Homem-Areia e o Electro, porque ia sair um filme, né? Ia sair um filme do Homem-Aranha. James Cameron. É, e aí ele teria o Homem-Areia e o Electro como vilões, e também a série ela ia sair mais ou menos junto com o filme. Então, assim, o filme já ia mostrar a origem do Homem-Aranha e tal, e por isso que a série não começa com a origem, pra não ficar repetitivo, né? Sim. E aí, como a gente sabe, né? Não teve o filme. Algum tempo depois, acho que naquele episódio que adapta, tipo, o garoto que coleciona Homem-Aranha lá, aí o Peter conta a origem dele e tal, né? No próprio do Mistério conta um pouco, ele fala já do assaltante que roubou, assassinou, não sei o quê. É, mas na abertura já dá aquele resumão também, né? Aparece ele picado lá, daí ele gruda no teto e boa. É igual o espetacular Spider-Man também. É. Na abertura já começa conhecendo picado, etc, e pronto. Nossa, saudade dos tempos que o desenho do Homem-Aranha tinha aberto. Saudade dos tempos que o Homem-Aranha tinha desenho. Bem-vindos, Camaleão. Mistério, Rhino, Scorpion, Shocker, Dr. Octopus, meus 6 traiçoeiros. Mas todos vocês devem concordar em me seguir. Até o fim do mundo, chefe. Um homem como eu poderia aprender com você, Rhino Club. O plano parece bastante inteligente. O clímax promete ser intrigante. Eu mataria por uma chance de trabalhar com o Rei do Crime. Dr. Octopus. O Homem-Aranha nem vai saber que o atingiu. Gente, mas já que a gente comentou do Homem-Aranha aí, será que... Esse cast aqui é pra falar do Homem-Aranha, não sei se você sabe. Já que falou do Homem-Areia, Areia. Pular pra segunda temporada, que tem um episódio que seria do Homem-Areia, e já que não deixaram, eles colocaram um substituto. Podemos ir pra segunda temporada já, que eu acho que... Desculpa, eu dormi. O que vocês estavam falando? Que isso, não é ruim, tem 60 sinistros. essa segunda temporada, eu gosto bastante dela, eu acho ela... Sei lá. Mas, meu problema com ela é que esticaram demais a história do Morbius. Aqui, mas só por, o povo falou que ia puxar porque o episódio que adaptaram e qual que era? É, o episódio do Homem Hídrico, do Hydro-Man, que é um dos melhores episódios da série, na minha opinião. E é um dos que desenvolve melhor a Mary Jane. Que pra confirmar isso que o povo tá falando, nessa arte que eu mandei aí, que vocês podem colocar no post, tem todos os vilões lá, e no lugar do Hídrico tá o Areia, na versão que ia aparecer na série. Sim. É verdade. Esse episódio do Hydro-Man, inclusive, eu lembro que a primeira vez que eu assisti ele foi num sábado de manhã, aqui em casa, assim, eu, meu irmão e minha mãe na sala, por algum motivo, ela tava assistindo junto. E, então, sei lá, meu, toda vez que eu assisto esse episódio, eu sou transportado mentalmente pra esse dia, cara. Pra mim, esse episódio vai ser sempre um sábado de manhã. Muito bem. É, então, essa segunda temporada é aquele negócio que a gente falou lá no início, né? De a primeira ser um pouco mais solta e começou a... Tinha uma história de fundo e tal, mas ter arco mesmo foi só nos últimos episódios, né? Com o Uniforme Negro e o Duende Macabro. Mesmo assim, foram três partes do Uniforme Negro e duas do Duende Macabro. A segunda temporada, a partir dela, a gente começa a ter uma história principal na temporada, né? Então, o foco da segunda é o pesadelo neogênico, né? Então, tudo é relacionado... Tudo é relacionado às pesquisas de neogenia, não sei o quê. O Homem-Aranha começa a sofrer mutação. Você tem o Morbius que sofre mutação por causa do sangue do Peter. É tudo interligado, né, tal. Os X-Men mutantes. E os X-Men aparecem, que são mutantes. Tal. Então, assim, é o foco da temporada, né? E aí a gente começa com o Sexteto Sinistro, que nesse episódio... É o Sexteto Insidioso? Não sei qual é. É, esse Sexteto Insidioso. Seis Traiçoeiros. Os Seis Traiçoeiros. É, os Seis Traiçoeiros. Tradução idiota. Insidioso era muito melhor, né? Não, não, Insidioso é legal, porque dá a sensação de que tipo, eles são. Não, ninguém sabe. Na malandragem. Até hoje eu não sei o que diabo é Insidioso. Você acha que pode ser? É tipo. Insidioso é que se estabelece lentamente. Ah, você tá, disse por causa da faculdade, né? Uma doença insidiosa é uma doença, exatamente. Tipo... As crianças que assistiam não faziam faculdade. Vocês estão reclamando dessa tradução. Nos Estados Unidos faziam, né? Porque saiu insídio lá, né? Lá eles não, cara, se importam. Cara, vocês estão reclamando dessa tradução, sendo que é nessa temporada que nós temos Lobão, o Animal, o Vingador, o Carrasco. O Lobão que bloqueou o Maurício no Twitter, né? Verdade, o Lobão, se você tá ouvindo isso, me desbloqueia lá. Eu nem te xinguei. Tá certo. Então o Lobão, ele saiu dos X-Men pra bloquear o Maurício. Uma coisa que é legal é que nesse episódio dos X-Men... Esse que a gente tá falando é o Lobão. O que bloqueou o Maurício é o Bobão. Esse episódio dos X-Men lá nos Estados Unidos, como tava tendo a série dos X-Men, eles chamaram o elenco da série mesmo, dos dubladores lá, pra fazer os personagens nesse episódio. Só que o elenco era do Canadá. Então, assim, eles pagaram pros caras irem lá quando era bem mais fácil, sei lá, substitui aí, vamos cortar a verba mesmo. Não, eles tiveram esse cuidado. Que aqui no Brasil, eu não tenho certeza se teve todo esse cuidado. Também não, acredito que não. Sempre... Não teve. Não teve. O único que permaneceu... Levar... Foi o do Wolverine, né? Não, então, o do Wolverine eu tenho certeza, porque era aquele dublador fixo conhecido. Mas como eu não assisti a série... Não é o Isaac Pardavi, né, que faz o Wolverine do clássico, mas é o Luiz Antônio Lobuê que fez o Wolverine no desenho também, só que nas temporadas mais pra frente. Que o pessoal não sabe aí, mas o desenho dos X-Men teve mais de uma dublagem do Wolverine também. Meu Deus, mudaram o dublador em alguma coisa no Brasil? Estou chocado. Cara, o Octopus, o Octopus tem pelo menos três sotaques nesse desenho. Mas é uma voz bem... É muito parecida dele. Então também. Completa o que eu ia dizer, né? Então foi um cuidado que eles tiveram lá que a série, a dublagem daqui não teve. Lá eles pegaram os caras do Canadá e trouxeram para os Estados Unidos. Aqui não se deram ao trabalho de trazer os caras do Rio de Janeiro para São Paulo. Não, eu falo assim, dentro da própria série mesmo, sabe? Cada hora... Um personagem secundário aparecer com voz diferente. Secundário? Só o Peter e Mary Jane tiveram as vozes constantes nessa. Não. Nessa série. O Alistair Smart, eu perdi a conta das vozes que ele tem. A Mary Jane tem um episódio que. Uma dubladora aleatória que dubla ela. Uma frase. Acho que a Leonora tinha saído já, ido pra casa. Falei, esqueceu esse pedaço aqui. vem cá. Fala aqui essa frase. Eu tô com a permaneceu. Foi a Tia May, né? Os dubladores. Foi aquela dubladora da Misty do Pokémon. Foi no episódio. Sim, foi ela mesmo. Dessa temporada. Ela dubla a Liz e ela que fez a Mary Jane nessa frase aleatória. Ela assim, dubla a Liz em um episódio. Essa daí já tem uns 5 dubladores. Mas assim, tem um negócio também que a gente não tá entrando muito no detalhe aqui, mas é bem diferente também o mercado, assim, né? Porque a gente tá falando de uma época... Eu posso falar um pouco de bobagem aqui no meio, mas eu quero que vocês entendam o cerne do que eu quero dizer, né? A gente tá falando de um desenho que na época que ele saiu no Brasil, ele era mais um desenho, né? Tipo assim, ele não era tipo, meu Deus, esse desenho aqui tá fazendo um mega sucesso e tal. Ele fazia tanto sucesso quanto outros desenhos na época. Claro que um pouco mais e tal, mas enfim. O que eu tô querendo dizer é, a culpa não é exatamente dos dubladores e do estúdio de dublagem. A culpa ah, não, é não. Quem... A culpa é de... Eu só quero deixar isso claro, né? É das estrelas. Aí você quebra muito meu argumento. Mas o que eu quero dizer é... Existe um cliente lá, né? Que o cara pega a série dos Estados Unidos e leva para um estúdio para dublar. O cara paga uma quantia X ali, né? Então, assim... Essa quantia e o estúdio que vai e tal, e enfim, esses detalhes, ele implica diretamente na qualidade da dublagem, né? Então, sei lá, a gente tá numa época que era comum desenho, cada episódio sair fora de ordem, o SBT mesmo exibia desenho fora de ordem, mesmo os que tinham ordem ele exibia fora e tal, numa época e tal. Então, assim, se a voz repetiu, não repetiu e tal, não fazia diferença pro padrão de qualidade que eles queriam, né? Então é por isso que tem essas coisas. Igual vocês falaram aí, pode ser que os dubladores da série dos X-Men e do Homem-Aranha eram todos de São Paulo. Talvez nem teve o trabalho de, tinha que trazer do Rio e tal. Os X-Men, na verdade, eram lá do Rio de Janeiro. Ah, tá, não, beleza. Eu ia falar que, assim, mesmo que fosse do mesmo estúdio, é no nível que, assim, a gente não tem os detalhes, né? A gente até poderia, talvez, ter chamado aqui o Mauro e o pessoal pra gente entrar mais nesse detalhe da dublagem. Mas... Ah, é possível que não existia um registro, sabe? Assim, a personagem... O nome dos personagens muda de um episódio pro outro, né? A tradução que eles usaram no episódio já é diferente. Nessa série. Então... Pra cada episódio. Então, assim, claro, eles poderiam ter dado mais atenção pra algum caso e tal. Talvez sim, mas pode ser que tinha um volume de trabalho monstro e tipo assim, ó, cara, não, tá bom. Manda pro cliente, o cliente aprova, é isso aí mesmo e tal, fechou. A gente vai... Né, então... A gente vai falar mais sobre a dublagem depois ou eu posso comentar um pouquinho agora? Não, podemos comentar, já que a gente abriu esse parênteses aqui, a gente já... Eu só queria comentar que, assim, a dublagem aqui do desenho não foi um estúdio meia boca, não. Foi na Alamo, que era o maior da época. Não, eu não tô falando que é ruim o estúdio, eu só tô falando que, assim, é o... É pra recuperar, porque realmente era um estúdio... Cavaleiros do Zodíaco então, era pior, né? Cavaleiros do Zodíaco, na época, os caras traduziam uns negócios sem sentido. Cara, em Churato tem um episódio... O Cavaleiro Muditouro? em Churato tem um episódio que eu não lembro direito exatamente o nome, mas eles vão apresentar quatro personagens. Eles repetem o nome do terceiro e do quarto. Ah, sim, sim. É da mesma cena. Saudosa gota mágica. É, então assim, não era uma época que a dublagem aqui... sei lá, eu acho que tinha pouco estúdio. Talvez era isso, tinha um volume de trabalho monstro, e era na época que o povo fala, comenta que ficava de madrugada e tal. É, porque agora a dublagem brasileira é boa. É bem melhor. O que eu ia comentar era que o problema dessa série é justamente esse, a adaptação e pesquisa praticamente não existiu, né? Os personagens não tinham nomes definidos e raramente recebiam o nome que tem nos quadrinhos, né? Tipo, o Scorpion muitas vezes ficou Scorpion, Black Cat, nossa, eu odiava Black Cat, cara. E eu nem sei se existia. Esse é o problema que tem até hoje nos videogames. No videogame colocaram lá de novo, Black Cat e tal. Mas eu nem sei se existia. Madame Teia virou Madame Web, Dama da Teia. Sim, mas o que eu queria comentar é que a escolha das vozes, pelo menos a principal, cada personagem, foi algo assim que ficou na mente das pessoas, né? Tipo, o dublador do Homem-Aranha, da Mary Jane, inclusive alguns reprisaram papéis aí, só pra citar... A Mary Jane, ela continua isso. A Mary Jane, ela continua no desenho de 2003, lá a Eleonora Prado volta pra dublar ela. E nesse mesmo desenho, o dublador do Lagarto também é o mesmo. Aquele cara que tem uma voz meio serena, não lembro exatamente o nome dele, mas é o mesmo dublador. E, bom, tem mais alguns aí que eu sei que voltam. E às vezes nem é desenho do Homem-Aranha, mas o personagem aparece e tá lá o dublador que dublou ele nesse desenho. Não sei se por coincidência ou... Eu lembro que o Mauro Eduardo, ele dublou o Homem-Aranha numa das cenas do Family Guy com o Homem-Aranha, ele tem uma ereção adiantada. É só ele se pedir desculpa pra uma mulher presa na teia dele. Caramba, foi mal. Isso nunca aconteceu comigo antes. É que você é tão gostosa que deu no que deu. Eu vou embora. Eu lembro dessa cena, mas acho que eu nunca vi ela dublada aqui no Brasil. Que coisa. Eu ia falar de dublagem, eu tenho que falar. Eu já citei esse caso. Ruim é que eu não acho na internet nem ferrando. Que quando eles arrumaram, entre aspas, essas dublagens tosca aí de Lobão, Animal, Atrevido, eles fizeram uma versão quando saiu, não sei se foi em DVD ou se foi quando foi passar na Globo. Mas fizeram uma versão que eles arrumaram esses nomes todos. Sim. Só que na época que arrumaram, o dublador do Wolverine, que é o Luiz Antônio, que o Maurício Ué, tu citou aí? Ele tava brigado com a Alamo e não voltou. Aí só nos trechos que ele fala o nome do... Então, ele tá falando lá como o Luiz. Então, não sei o que, não sei o que. Aí quando ele vai falar tipo, ah, não sei o que, o Fera, é outro dublador. Ah, mas o que você fez com o Fera? É quase isso. É legal comentar que tem essa versão corrigida, né? Tipo, tem a versão lá que saiu no DVD Demolidor, que o nome do DVD é Homem-Aranha e Demolidor, seria muito tosco o cara vai assistir o DVD lá. Ele fala atrevido mesmo, Demolidor. Me chamam de atrevido. Eles chamaram os caras lá, fizeram de novo, né, aqueles trechos e ficou legal. Eu só queria comentar que eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ficar a dublagem de uns chegar aqui no Brasil. É verdade. Aqui, mas eu tava falando que pode ser que esse desenho ele entrou num pacote no estilo de... Ah, tem que dublar episódio por episódio, sabe? Assim, não é uma... como é que eu explico melhor? Não é que assim, ó, temos o trabalho de traduzir essa série toda, o diretor vai ser o fulano de tal, vamos fazer aqui o elenco de personagens, quem vai... Me dá a impressão que ele foi sendo dublado junto com outras coisas e tal. Então, assim, nem existia um registro de... Ah, quem dublou o Octopus foi esse cara fazendo esse sotaque esquisito, né? Aí, pra quando o Octopus aparecesse de novo, fosse o mesmo cara. Porque não, era outro cara e sem sotaque, sabe? Então, jogaram assim, o dublador do Venom pra ele, né? A dublagem no Brasil, realmente, ela foi um pouco mal feita, não pelos artistas, né? Mas pelo, não sei. A interpretação geralmente é muito boa. Tipo, não, é assim, a dublagem em si, ela é boa. A direção de dublagem que não é tão boa. Eu não É complicado a gente falar assim, ah, não fizeram direito, foi mal feito, porque... a gente não tava lá nos bastidores pra saber. Eu acho que o mais provável é isso que o Eric falou. Talvez não tivesse tanto estúdio e vinha muita demanda. Então, assim, às vezes tinha, sei lá, 3 pessoas traduzindo um episódio diferente do Homem-Aranha. Aí cada um traduzia lá do jeito que achava certo. Um achou melhor traduzir Carrasco, o outro achou melhor traduzir Vingador pro Justiceiro. E às vezes, assim, pela alta demanda, não tinha todo esse trabalho de pesquisa também. A camiseta dele preferiu traduzir como Caveira. Pois é. Aí tinha um tradutor drogado lá que achou legal traduzir Vulture pra criatura. Mas é porque ele deve ter traduzido o nome do episódio, né? The Shriek of the Vulture, né? Então, tipo assim, o gemido do... Pô, o que que gemido? Do Zap. Gemidão do Zap. O gemidão do Zap. Eu não sei. Começa o episódio. Ah! Eu vou fazer uma edição do episódio. Que o Maurício gritou aí. Podia colocar o gemidão do Zap sempre que aquelas bombas explodiam lá do espetacular. Sabe o que é melhor? Ô Magari, o melhor é eu falando desse jeito aqui, todo mundo ouvindo, pensando. O Eric tá falando baixo porque eles vão colocar o gemidão agora, sabe? Tipo, mas a gente não vai pôr. A gente não vai pôr, né? Eu acho. Não, melhor não. Não, agora tá todo mundo esperando. Então é isso que eu tô querendo dizer, né? Assim, a gente não tá nos bastidores, não sabe como é que era e tal. Eu falei aqui que pode ser que era meio que misturado com outras coisas, mas não, às vezes realmente foi igual o Maurício comentou, juntou lá 3 pessoas traduzindo e produziram, dublaram 65 episódios de uma vez, tal, e aí se entregou, tal, enfim, não dá pra gente saber como é que foi na época. Realmente, se a gente parar pra analisar, foi uma dublagem que ficou ruim na época, porque a gente tinha tudo dublado na época, né, e as outras coisas tinha muita com a qualidade superior ao que foi o desenho, né. Não, a qualidade é melhor. o desenho dos X-Men tem problema de dublagem, assim? Eu acho que não tem. Ou tem pouco. Tem, eu não sei. Tem, eu não lembro muito que eu. Não sei, eu quase não assisti. E aqui X-Men, tem um detalhe, né? Também. X-Men, eles deixaram Fanático como Juggernaut em alguns episódios, depois voltou Fanático. Mas aqui tem um detalhe também, né? Eu assisti tanto o Homem-Aranha quanto o X-Men quando era criança, e eu não fazia ideia de ter problema de dublagem. Então, assim, pro público-alvo que eram crianças, esses problemas aí, pelo menos pra mim na época, passou tudo batido. Ah, sim. Então, assim, às vezes... Crianças com déficit de atenção como eu também não passo batido. Não, mas o que eu falo, assim, às vezes serviu pro... A gente tá criticando agora, mas às vezes pro público-alvo que era a ideia lá e tal, o povo não reparou e ficou pro na verdade, eu só vi o pessoal começar mais reclamar disso depois do advento da internet. Exato, então. Ele acabou de falar que não reclamou porque tem déficit de atenção. O povo não reclamou? Ah, o povo não reclamou, né? Não, não o povo. Mas eu disse não, o pessoal, né? Porque eu era uma criança muito atenta na época, com esses detalhes. Certo, mas aí a dublagem tem essa questão. Eu não lembro de ter assistido a versão redublada, mas com certeza... Não, eu devo ter visto, mas eu não lembro, justamente porque, igual o Maurício falou, só com o advento da internet, tal, que eu fiquei sabendo desses problemas de dublagem e tal, nem percebi. Enfim, até porque a gente assistia um episódio disso no meio de 50 episódios de outros desenhos, né, e aí ficava... É, pois é. A segunda temporada desse desenho é tão boa que a gente já pula direto pro assunto da dublagem. Então, mas e aquela segunda... coisa, né? Mas... A dublagem, só finalizando a dublagem, naquela época a gente ligava tanto que tipo, a gente não percebia que a voz de alguns personagens era a mesma em dois desenhos diferentes, tipo, o mesmo dublador fazendo, sei lá, na minha versão, por exemplo, eu assistia Super Choque nesse BT, eu nunca sabia que o Tai do Digimon era o mesmo cara, sabe? Eu assistia os dois, um logo depois do outro, e nunca me liguei, sabe? Eu acho que eu descobri, isso eu percebia, é. Isso eu acabava percebendo um pouco. Eu acho óbvio, que eu não com 4 anos de idade, mas é um pouquinho mais velho eu percebi. Eu acho que Kuririn e Ash, que na época eram o mesmo, né? Se eu não tô enganado. Eram. Eu percebi porque eu acho que eu li em alguma... Quer dizer, depende. E qual versão? No SBT, o do Kuririn era outro. Não, o Kuririn do Dragon Ball Z. Ah, do Z. Na Band. Ah, sei. Eu só queria comentar que eu era criança e não notava, mas sempre que aparecia a voz do Mauro Eduardo, eu notava que era a voz dele. Principalmente lá no Yu-Gi-Oh! Dublava o Seto Kaiba. Sim. E na Tartarugas Ninja. Sim, mas ao mesmo tempo no Inuyasha ele fazia uma voz bem diferente, né? É. Eu lembro do Mauro Eduardo nos Cavaleiros, no Yu de Sila, na redoblagem, quando o dublador original morreu. Eu percebi papel. De primeira também. Tinha o Shurato também, que eu comentei aqui, que ele era o Gai, né? Era o Gai. Eu não assistia, mas eu sei que ele fez o Anos Incríveis também. Sim, sim. Ele era o narrador. Eu acho que eu lembro de ver o comercial passando na Cultura lá e eu reconheci a voz, mas eu não assisti. Ah. Então, aí só... Beleza, a gente acabou encaixando um bloco sobre a dublagem entre a primeira e a segunda temporada aqui, mas a gente queria realmente falar desse bloco mais pra frente, né? Mas sobre a segunda temporada... O Maurício estava comentando que ele não gosta muito e tal, mas tem muito episódio bom, Maurício. É, eu gosto. Sexteto Sinistro. Como eu falei, o meu único problema com ela é a história do Morbius se enrolar muito, muito, muito. É, o que o Maurício não gosta, na verdade, eu acho que são aqueles episódios ali entre o 20 e o 23, ali, quando fica naquela coisa de Homem-Aranha cria braço, vira monstro, justiceiro, daí vem o Kraven Herói no meio pra ferrar tudo. Então, vem Kraven Herói, daí vem Blade, daí vem a mãe do Blade, daí eu fico, gente. A mãe do Blade é mais pra frente, só. A mãe do Blade é mais pra frente. É nesse daí é só... Mas é tudo interligado, né? Porque é o Blade aparecendo... Mas assim, é o Blade aparecendo por causa do Morbius e tal. Mas isso segue muito a ideia da série, que é começar a colocar outros heróis, né? Porque na primeira temporada tem algum outro? Acho que não tem nenhum, né? É, só o Nick Fury. Só o Nick Fury que vocês comentaram. E na segunda, a gente tem os X-Men. A gente tem Blade. A gente tem o Justiceiro. Exato. É, que na verdade é... Aliás, o Justiceiro é vilão do Aranha, né? Ele não é herói, porque se ele fosse herói, ele não mataria, segundo o que eu mais lembro dessa temporada, assim, memória de infância, é o Morbius voando e absorvendo plasma pelas mãos lá e tal. Aliás, mas o principal... Tocar agora na questão de censura. Essa é a parte que ela fica mais óbvia. Sim, sim. Mas só pra complementar o que eu tava falando, mas o principal que eu lembro, que eu achava que era tipo 5, 6 episódios, era a parte da Tabuleta do Tempo, que é tipo 2 episódios só. Sim, sim. Que é a melhor parte da temporada, na minha opinião. Isso, que é o cabelo de prata virando um bebê no final, né? Essa temporada ela tem os chefes de gangues, né? Surge o Lápide, surge o Cabelo de Prata, Cabeça de Martelo, já tinha o Rei do Crime antes, tem o Coruja e o Easter Egg. E deixa eu ver quem mais. É, não, acho que são esses daí, né? Eles já aparecem direto no primeiro episódio, aquele Sexteto Sinistro. Sim, sim. O rei, depois de mandar matar o Homem-Aranha, ele manda o ZT atrás do Cabelo de Prata. É, vocês começaram esse outro episódio aí que adaptou bem os quadrinhos, né? O Aranha perde os poderes nesse episódio exatamente como na Amazing Anual lá. Só que não foi gripe. É, nesse caso aí foi. Eles já linkaram com a mutação, né? Aliás, eles também linkaram os seis braços da história do Morbius lá, que também tem o Morbius nos quadrinhos e tal, com o Aranha Humana, né? Que é aquele monstro lá da Sim, história achei, com o achei isso bem com legal. Sauron, né? Juntar as duas, afinal, tudo tem seis braços mesmo. Fazer como se fosse um estágio da mutação, assim. Muitos episódios do Aranha Humano e do Kraven indo ajudar o Justiceiro a caçar ele. A única coisa é que no final, que depois o Abutre que fica com a mutação do Aranha Humana e fica uma zona. Ah, então, mas faz sentido um pouco, porque revendo o episódio, uma coisa que eu reparei, que não que eles não fizessem isso antes, né? Mas nessa segunda temporada pra frente, eles linkam muito bem o final de um episódio com o início do outro, porque a gente tem, por exemplo, o Homem-Aranha tá procurando a cura pra mutação dele e tal. Aí, em algum momento, ele tira o sangue dele pro o Connors fazer o experimento. Aí o Morbius, ele vê o sangue, pega e faz o experimento e transforma ele no monstro, né, no vampiro. E aí, depois, a gente tem, pulando aqui um pouquinho, a gente tem a parte da tabuleta do tempo, que teoricamente é uma tecnologia antiga, também relacionada à neogenia e tal, que acontece toda a questão do cabelo de prata. E aí, tem no final... Tem a volta do lagarto. E sim. Aí, no final, tem a volta do lagarto no meio e tal. Eu só pulei pra tabuleta, né? Pulei pra tabuleta pra falar do abutre que o Magarin comentou, que... Beleza, no final a tabuleta transforma o cabelo de prata em bebê e tal, e aí a hora que chega pro rei do crime, não, é pro... É, o cabeça de martelo leva ela embora e vende pro abutre. Isso, o rei do crime fala, eu não quero saber tal, e vende, aí só aparece um velho comprando. Aí no próximo episódio, mostra que passou um tempo, e aí esse velho é o Adrian Toomes, e ele adaptou a tecnologia da tabuleta pra ele absorver a energia pelas mãos. Sim. Um negócio assim. Então assim, é tudo interligado, né? Que é outro arco, né, que os quadrinhos da época estavam usando, né, como o visual do Abutre predominante na época era aquele jovem, eles resolveram já colocar no desenho isso, né, coloca o Abutre velho ali no início, mas já introduz ali a tecnologia, né. E aí você tem um negócio no final que o lagarto, né, o Connor, se não estou enganado, ele modifica o equipamento, e aí quando o Abutre vai absorver o energia vital do Homem-Aranha, ele absorve só a falha da mutação, por isso que ele vira a aranha gigante lá. Então tem... O plot todo da temporada, hein? Exato, tal. Então realmente, assim, eu achei legal ter isso tudo interligado e tal. As partes do Morbius eu acho um pouco chatas também, só que eu acho que ela é metade ou menos da metade da temporada. Não chega a ser metade, eu acho. Como quase todos os vilões desse desenho, também o Morbius, ele é apaixonado, no caso aí pela Felícia, e pra ela ele pode cantar aquela música do KLB, que a cada 10 palavras que eu falo, 11 é você, porque é exatamente isso, os episódios dele saem gritando, Felícia! Felícia! Ué, isso aí é o rei do crime. Vanessa! Mas uma curiosidade é que os dois últimos episódios dessa temporada, o gemido do Zap e o pesadelo final... É, eles foram censurados lá nos Estados Unidos por causa do 11 de setembro também, que... Por causa do gemido do Zap. Neles aparecem cenas de prédios em chamas, coisas assim. E, bom, o pessoal tava bem sensível com esse assunto na época, então vamos retirar do ar. Pro Maurício é um pesadelo essa temporada. É um pesadelo afinal. Ei, o que é isso? Isso só poderia ser o Duende Macabro. O que será que ele está aprontando? Ele pegou o Jonah Jameson. Homem-Aranha, eu devia saber que você estava envolvido nisso. Tudo bem, Duende Macabro. Você não é o Duende Macabro. Você é um bom observador. Não, eu não sou o Duende Macabro, trouxa. Eu sou o Duende Verde. Não que você vá viver o bastante para isso fazer diferença. E aí a gente tem a terceira temporada, que também já tem um título, né, que é Os Pecados dos Pais, né, Cinza. E isso, eu fiz um post até, já citando os episódios aí, todos eles têm relação com alguma figura paternal, citando aí, episódio 28, Doutor Estranho, é a relação da Mary Jane com o pai dela, que adapta aquele episódio lá da seita da Betty Brant, lá dos quadrinhos. Episódio 29, Faça um Desejo, é da garota que colecionava lá Homem-Aranha, né, que fizeram a adaptação. A relação dela com a mãe dela, que aparece no episódio. Daí o 30, que é aquele, o ataque do Octobot é a continuação. O 31, que é o do Duende Verde, é a relação dele com o Harry, né, o pai e filho aí. A 32, que é o do Rocket Racer, é o do Rocket Racer com a mãe dele. O 33 é a relação do Richard Fisk com o Rei do Crime. E o Rei do Crime com o pai dele também. Rei do Crime com o pai dele, exatamente, faz essa ligação aí. Daí o 34, que é do Demolidor, é a relação do Demolidor com o pai dele que morreu e tal, ele conta a história. O 35, que é o que o Smite se torna o Esmagaranha, é a relação do Smite com o próprio Spencer Smite, né, o pai ele dele. Ele descobre que o pai tá vivo, né? O pai tá vivo. A 36, né, que é o do Lápide, é a relação do Joe Robertson com o Range, né, que não tá protestando, mas tá atirando. continua um delinquente. O 37, que é o retorno do Venom, é a relação do Venom, né, com o filho, entre aspas, dele, né, que é o Carnificina, o simbionte. É, só pra manter o padrão, pra manter o padrão, é a relação do Carnificina com o pai dele, que é o Venom. É, exatamente. Só pra manter o padrão. E por acaso, nesse episódio do Venom, nesses episódios do Venom do Carnificina que aparece o Homem de Ferro também, né? Figura sim. Paterna e tal. Assim. Aparece o Máquina de Combate antes, né? Depois vem o Homem de Ferro. É o Máquina de Combate com a base de Tio Fio do Beat. daí o 38. O 38 é do Carnificina, que é a mesma história, né? Carnificina com seu pai. O 39, que é o do Mancha, esse eu realmente não encontrei nenhuma relação. Pra mim, esse daí é o episódio avulso da temporada. Foi só pra introduzir a tecnologia lá que ia, entre aspas, matar a Mary Jane. Daí do 40, que é a Guerra dos Duendes, é a mesma coisa, do Harry com o pai dele. E o 41 também. De certa forma, também, é do Duende Macabro e do Duende Verde, que são meio que pai e filho, de certa forma, também. Pode se considerar aí. E daí Desses episódios que você comentou, alguns destaques aqui, né? Que eu quero fazer, né? Se vocês quiserem falar de outros, podem falar também. Mas tem a adaptação, vamos dizer assim, do garoto que coleciona Homem-Aranha, que nesse caso é uma garota, né? E o Homem-Aranha é extremamente irresponsável de sair com ela. Mas já se viu, né? Mudarem o sexo do personagem nos quadrinhos. Descaracterização. Absurdo. Agora, né? A lacração está acabando com os desenhos animados. Todo mundo virando mulher, agora é Thor virando mulher, o garoto virando garoto. Essa mudança não vai durar muito. Mas tem uma coisa que eu senti um pouco de falta, mas talvez assim, cara, não, vocês podem colocar isso, mas tem que ser rapidinho e não pode ter muito destaque, que tem no final, mostra que ela tava num lugar de que as crianças já estão terminais. Só que assim, não tem muito destaque pra isso, né? Então, porque talvez porque não pega muito bem pra criar. Tanto que assim, eu demorei tempos pra perceber que essa mina tava doente. Nos quadrinhos não, mas, também é assim. Mas quadrinho é diferente, né? Quadrinho você tem uma página inteira pra ler, você para pra ler a página, né? Diferente de uma coisa tipo desenho, filme e tal, você tem que parar, o personagem tem que pensar sobre aquilo e tal, pra ter um tempo, né? O quadrinho é... Realmente. Não, no quadrinho tá escrito claramente lá que o moleque sofre de leucemia. Nesse aí só aparece no finalzinho lá, o Aranha falando... Eu lembro porque acho que a primeira fita que eu tive dos desenhos dessa série foi desse episódio. Então eu reassisti ele muitas vezes. E daí ele fala assim, eu tenho que agradecer uma garotinha que foi um herói muito maior do que eu. Ele vai embora e daí a câmera desce e mostra lá que é um centro pra crianças desenganadas. Então, exatamente, tipo, pra crianças desengonçadas. E por causa disso eu demorei anos pra perceber que essa mina tava doente, porque assim, como eu assistia desde criança, quando aparecia... Ela não. Por que ela não? Ela não demorou anos pra perceber. Ah, tá. Entra a coisa. Ela era das crianças desenganadas, ela não foi enganada por isso. Exato, porque assim, quando ela contou a história lá que o Aranha tava dominado pelo Octopus lá e ninguém acreditou, tipo, era um negócio assim, tipo, aqui as crianças falam a verdade, era assim que eu entendia, sabe, elas não eram enganadas, então por isso eu demorei anos pra perceber, tipo, caramba, a mina tava com doença terminal. E eu só percebi agora porque vocês falaram aqui no podcast. Então, fala ali na plaquinha, né, fala terminal, tipo, fala paciente terminal, né. Na plaquinha original, fala desenganados, né? Que a dublagem precisa falar por cima, né? Quando tem alguma coisa escrita, porque no original não fala nada a narração, né? Realmente também foi uma das primeiras que eu assisti na fita lá tal. E se você pegar pra assistir a série, então, na velocidade vezes 2, é mais rápido ainda essa parte aí. Ficou mais difícil. Igual eu fala assim, lá pra criança desencanada. Acabou. E uma outra coisa que eu queria... Esse aí é o primeiro episódio que aparece a Tia May. Quer dizer, a Madame Teia. é verdade. Um outro destaque... na verdade não é bem um destaque pro episódio, mas é só um comentário. Que também tem aquela questão do link da tecnologia. Porque Bom, basicamente o episódio começa com o... Eu esqueci o nome do cara lá que é inimigo do Doutor Estranho. O Mordo. Ele tá servindo o Dormammu pra trazer ele pra Terra, não sei o que e tal. Já tinha aparecido... Bom, é isso mesmo. Aí ele tá estreia aí, né? Isso. Aí tá a Mary Jane, é tipo um raptado, entre aspas, pra um culto e tal, não sei o que, tal, tal, tal. E aí lá na frente, a gente tem o desenvolvimento de uma tecnologia que ela é como se fosse um portal interdimensional e tal. E aí o Venom tinha sido mandado pro espaço, né, lá na primeira temporada. Aí nesse episódio, o Dormammu deu um jeito do simbionte voltar. Como é que o simbionte volta? Ele cai no, perto, ele cai num parque perto de um casal. Vocês ficam reclamando. É, só que o casal não é o Peter e Mary Jane, né? Mas detalhe, aquele do Sam Raimi também não é, quer dizer. Mas aí você tem um trabalho um pouco maior aqui, porque assim, o simbionte volta, aí ele gruda, só que ele tava reproduzindo, né? O Dormammu percebeu que o simbionte ia reproduzir e tal. E aí, basicamente, o simbionte gruda no homem da mulher, e aí eles dão um jeito de invadir a prisão e tal, e passar o simbionte pro Venom em troca dele pegar a tecnologia de abrir os portais, né? Ah. E aí o Carnificina é tipo a garantia pra fazer essa missão. Mas o que eu queria chegar, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando termina isso tudo, o Rei do Crime pega a tecnologia e contrata um cara lá tal pra pesquisar essa tecnologia pra abrir os portais tal, e acaba que esse cara vira o Mancha, né? Sim. Então tem toda essa... Assim, é que num episódio... os Indústrias Stark estão trabalhando nisso. No episódio do Mancha, por causa desse incidente, o Tony Stark tá fechando as pesquisas dessa tecnologia e o Rei do Crime contrata ele. Isso, é. Eu só queria comentar que desenho, tem esse link, né, também. O Rei do Crime, ele contrata todo mundo e tal, mas no caso do Mancha foi uma adaptação bem fiel, até porque o Mancha surgiu nos quadrinhos exatamente como um cientista do rei, né? Sim. E esse episódio do Mancha, aliás, ele é um bom episódio também. Eu gosto bastante desse. Essa temporada, na verdade, ela... Apesar de ela ser linkada as coisas, como o Eric comentou, ela volta um pouquinho mais o clima da primeira. Acho que é até por isso que o Maurício gosta mais. Porque os episódios do Demolidor, por exemplo, o primeiro do Duende Verde, esse próprio da seita aí da Mary Jane, do Barão Mordo, eles são episódios que se ligam assim, mais ou menos, né? Eles são episódios que dá pra assistir sozinho, sem problema nenhum. O do Lápis também, que é muito bom. O que eu gosto dessa temporada, assim, no geral, é que ela aprofunda bem a relação dos personagens. O Harry, nessa altura da série, a Mary Jane já tinha deixado ele pra lá, ele já fica meio de um jeito, assim, mais agressivo com o Peter. O Flash Thompson, pelo contrário, tá... Isso, daí depois ela deixa ele, né? E a relação da Mary Jane com o Peter... Desde o episódio do Homem Hídrico lá na segunda temporada, o Flash Thompson ele já tá mais amigável, porque ele começa a ficar com a Debbie Whitman, né? Daí ele fica mais amigo do Peter. Tem essa relação aí dos personagens, né? Que foi bem interessante, assim. Eu achei que deu uma desenvolvida legal, assim, neles. Bem gradual, né? Não tanto com foco nisso, mas sempre a cada episódio tinha uma coisinha ou outra ali, né? Tipo, a Liz Allen já se aproximando um pouquinho mais do Harry, coisas assim. É nessa temporada que a gente tem a transformação do Alistair Smythe lá naquele... tipo, o Esmaga-Aranha final, entre aspas, né? Que ele sofre uma mutação, fica com umas ombreiras atirando laser lá. Né? É a mesma coisa da Noite dos Esmaga-Aranhas, que não é o Alistair virando essa coisa que tem nas HQs. Então é nessa que o Alistair ele é trocado pelo um outro cara lá, que tem a cara... É, o Herbert, então, ele era o cientista que tem os mutantes na segunda temporada. Do lado do episódio dos X-Men, ele já tava, né? Tipo, ele foi um personagem original que a série criou e que não faz sentido nenhum ele existir, porque eu acho um personagem super descartável e sem propósito, porque todo mundo que vê ele já pensa na hora no Duas Caras, porque ele é muito parecido, daí tipo, não tem lógica, sabe? Já acusa um Homem-Aranha aí de gata negra, se copia e tal, e daí surge esse cara bizarro aí pra dar razão, sabe? Eu vou te falar que realmente essa parte dele, eu fiquei um pouco perdido, eu não sei se é porque eu tava revendo na velocidade vezes 2, mas pelo visto não. Mas a hora que ele aparece, beleza, ele entrou no lugar do Smythe. Mas eu nem lembrava que ele tava no episódio dos X-Men. Pra mim, tipo assim, o cara... Pô, apareceu do nada um outro cientista e é isso aí. Ele era aquele monstro gigante. Eu acho que eles nem explicam como ele vira aquela coisa... Ele cai no soro pra... Que ele queria parar todos os mutantes e acabar com os mutantes. Ele acaba caindo dentro do... poção, ele vira um monstro, né, deformado. Agora eu lembrei quem é o cara, nem lembrava que era ele. Mas aí ele volta e o Rei do Crime decide contratar ele porque sim. É. É, que ele não surge muito do nada. É que, série, né, cara? Lá na segunda temporada ele já trabalhava pro Rei do Crime. Ele é que tava financiando aquela pesquisa pra criar um exército de mutantes. Sim. Tudo gira em torno do Rei do Crime, da mesma maneira que no Espetacular lá gira em torno da Oscorp e no do jeito que o Rei do Crime. Do jeito que o Rei do Crime é, deve ter uma órbita mesmo. Tem uma órbita, com certeza. Gravidade própria. Seja a teoria aí do Rei do Crime plano. Na verdade, ele tem... inclusive. Rei do Crime plano. Vocês falaram da órbita do Rei do Crime aí no episódio do que o Duende Verde aparece pela primeira vez, ele começa a se vingar das pessoas que fizeram mal pro Norman Osborn. E tem uma passagem lá que é muito engraçada, que ele tá... Os reféns, eles estão presos lá e ele vai explicando por que cada um tá lá, qual o motivo. Aí ele chega no Rei do Crime. E você? O pior de todos eles, seus pecados só são menores do que a sua... Aí ele é interrompido aí, que o rei tenta escapar, né? Mas que bom que eu fiz as suas correntes de titânio indestrutível também, hein? Cara, eu queria falar da barriga do cara, mano. Eu só queria comentar que essa saga do Duende Verde nesse desenho é muito boa, tanto que ela meio que serviu de inspiração pro Duende Verde do filme, né? A cena que ele tá na mesa lá, conversando com o Peter, né, falando assim, ah, a gente deveria contar nosso segredo, não sei o quê. Aí, né, que é tipo, como se fosse, entre aspas, como se fosse o Ação de Graças que tem lá no primeiro filme, que não é igual, né, é a cena é cópia dos quadrinhos, né, cópia da Espetacular Magazine 2 lá, né. Sim, então lembra um pouco aí. Cópia no bom sentido. É cópia porque ele usa o mesmo truque, né. Sim. Peter coloca teia na lareira pra fazer uma... se safar, né, da treta lá do Norman Osborn, ele joga aquela teia na lareira lá e sai de lá, e daí depois já juntam essa Espetacular Magazine 2 aí, dos quadrinhos, com aquela Amazing 39 lá, né, que é o... Inclusive tem a cena dele, ele sendo arrastado, né? Com as cordas, né, preso e tal, e igual, né? E outra história. Exato, turning point, né? Também tem aquela cena do espelho, aquela famosa do Homem-Aranha, ela também meio que veio desse... Dessa temporada, que na Guerra dos Duendes, o Norman Osborn relembra que ele é o Duende numa cena parecida. É, isso tem com o Harry, né, também nos quadrinhos, na fase ali, é verdade, que a gente comentou, verdade. Ali da Saga Inferno, né, se não me engano, tem ele no espelho lá. E aí, nesse final aí, que o Duende leva a Mary Jane pra cima da ponte lá, né, e aí ele fala pro Homem-Aranha escolher entre a Mary Jane e um bonde cheio de criança. Ah, não, pera. Eu confundi. Lembra que eu comentei que havia dois episódios que eu achei os mais tensos desse desenho? Um que era o do Venom, que ele descobre a identidade do Homem-Aranha. O outro é justamente esse, que o Duende Verde também descobre a identidade do Homem-Aranha, só que ele faz muito pior. Cara, esse episódio era muito bom. Eu tinha ele em fita também. E, meu, provavelmente foi um dos que eu mais reassisti, cara, porque era muito bom. Começando ali na Guerra dos Duendes, que eu gostava bastante da interação, da rivalidade dele com o Duende Macabro. E depois nesse aí que ele... Meu, leva o Peter a todos os limites possíveis, cara. Eu gostava muito, muito, muito. É que... Só pra finalizar aí, só um pouquinho que tá passando a moto. Então. Eu tô querendo fantasma passar de novo. Só pra comentar que nessa temporada e esse episódio aí final, ele se chama Turning Point, né? E daí, se tu vai lá na edição da Morte da Gwen, dos quadrinhos, tem Turning Point lá na capa, né? Referência de novo nos títulos. Sim, que seria tipo um ponto de virada, né? Uma reviravolta, e no Brasil ficou ponto de retorno. Retorno pra onde? Pois é, traduzir a... Joga no não, retorno não tem na vida de solteiro. Bem, não era exatamente isso que estava pensando para essa noite, mas acho que posso reagir. Ah, meu sensor aranha! Eu sabia que você viria, aranha. Quem é você? Pode me chamar de Bragcat. Você deve ter tomado um monte de vitaminas. Tolinho, os gatos sempre caem de pé. Surpresa! Lamento, aranha. Ah, quem quer que seja, essa mulher deu novo sentido à palavra nocaute. E aí a gente tem a quarta temporada, né, que seria Parceiros em Perigo, né, e aí é basicamente a temporada que o Homem-Aranha tem parceiros pra trabalhar junto. É a Marvel Team Up. Por isso que é uma bosta. É a Marvel Team Up. Tá explicado. Cara, mas não essa é, temporada tem um grande defeito pra mim. Eu vou começar por isso, porque... Não, é, que exagero. Não se faz, cara. Não se faz uma temporada inteira com uma progressão do relacionamento do Peter com a Mary Jane pra depois revelar que ela é um clone e ela morrer. Tipo, não se faz isso, cara. Na verdade, a Mary Jane, ela volta no finalzinho dessa temporada. Ela aparece só nos últimos 4 episódios. Sim, o Everton. Isso, sabe? O Everton. É algo ridículo, porque eles fazem um casamento, eles fazem todo um negócio lá que, tipo, no final não valeu de nada. Daqueles episódios. Ô Everton, um tempo atrás fizeram com um personagem e escreveram ele por uns 30 anos e depois, lá nos anos 90, revelaram que ele era um clone. Então, agora eu entendo, sabe, como o pessoal da saga do clone se sente. Só que a diferença é que o Ben Reilly era um bom personagem. Essa Mary Jane aí, ela, sei lá, só existe lá. E ela é um bom personagem, só que ela é igualzinha a Mary Jane original, que nem o Ben Reilly era igualzinho ao Peter original. Mas... Calma lá. Mas o Ben Reilly, ele tinha sua personalidade própria, né? A Mary Jane aqui, ela aparece no 9º episódio de 11 dessa temporada, né? Então, antes dela, a gente tem aqui um negócio... Isso me incomodou. Incomodou o Everton essa parte. O que me incomodou foi... Aparece a Gata Negra. O Peter tá... Meu Deus, a Mary Jane sumiu. O que eu vou fazer agora? Gata Negra. E começa, tipo, querer namorar com ela. Eu achei muito esquisito, cara. Tipo, caramba, você tava chorando a mulher que sumiu agora. Ah, a fila anda. É, a Gata Negra, tipo, que vale ressaltar, né? Ela fez uso do soro super sólido, né? Super sólido. ela fica... Ele fica no episódio, será que eu posso amar alguém como Peter Parker e outra pessoa como Homem-Aranha? Não, cara, não dá. Eu queria comentar rapidão. Essa aqui, ó, uma construção de trama futura muito boa, ou muito ruim, que é já nessa quarta temporada que eles já introduzem o Caveira Vermelha, que vai ser um dos principais vilões da quinta temporada. É nessa temporada que eles colocam o pai da Gata Negra, o pai da Felicia Hardy, né? E aí a Felicia... Então tinha a mãe só, né? Isso, aí fala que o pai, ele era tipo um ladrão e tal. Na verdade, quando ela era criança, ele... Ele memorizou uma galera, o soro super soldado, porque ele tinha memória eidética. Isso, uma galera eidética, eu acho. Eidética. Só pra confirmar, qual que é o primeiro episódio dessa temporada? É o culpado. Guilty. É aquele do Lápide, que é muito bom, inclusive. Eles acusam o Rob lá, eu acho. Uhum. Ele, esse é bom. Então, assim, esse negócio do gato, sei lá, a galera... Lá, quando ele era criança, uns nazistas enganaram ele, falando que tinha um bando de nazistas querendo fazer um negócio. Aí ele vai lá, decora a fórmula, e aí quando ele descobre que quem contratou, entre aspas, ele era nazista, ele não revela, né? Que ele tinha quer dizer que ele vivia no Brasil de 2019, onde todo mundo é nazista? Não, porque o fulano de lá é nazista? Não, vocês que são nazistas? Enfim. Não, a gente é de direita, nazismo é de esquerda. Exatamente. Não, a gente tá numa época que nazismo e fascismo é a coisa mais trivial do mundo, né? Tipo, ninguém olha no dicionário o que é nazismo e o que é fascismo. Né? Amanhã vai ter nos jornais. Eric Vinícius Aracnofan diz que nazismo é ok. E o povo comentando, né? Fascista. Mas, okay. Vou te chamar de comunista ainda. Mas então, aí... a gente tem esse episódio e tal, e aí a Gata Negra, pra salvar o pai, vamos dizer assim, Felicia Hardy, pra salvar o pai, ela concorda em trabalhar com o Rei do Crime e tal, e aí um tempo depois, né, a gente vê que ela passa por um experimento lá e ela recebe esse soro e tal, do super soldado e tal. E aí, só que o Peter não sabe, né, que ela é a Felicia Hardy. E a gente tem a volta... Até porque ela cresce, né, tipo, ela... Sim. Ela fica bombada. Ela transforma, tipo, a Flama. Sabe, ela abre os braços e começa a brilhar e transforma. Que pra absurdo mim ela de transformação. Mais a mulher como que... Não, eu falo a transformação em si, né? Tipo, ela brilha e tal, aquele negócio. É bem parecido com a Flama. Muda o cabelo, que nem a Saga de Gêmeos. E aí, a gente tem depois a volta do Kraven, né? Que aí a Doutora Crawford lá, que era a Calypso, ela vira um monstro, pela mesma coisa, né? Ela fica doente, o Kraven pra ajudar, usa o soro e tal. Eles repetiram o plot, basicamente. Só que ela vira a Calypso, de fato, né? Porque o uniforme fica... Só que em vez de ser feiticeira, ela é tipo uma fera, né? Esse episódio, sei lá, só as lutas valem a pena, porque... E olha lá, não, mas assim, recicla uma coisa ou outra. Ela ficou uma fera porque descobriu que a Lua traiu ela. Mas esse episódio do retorno do Kraven, eu enxergo mais como um episódio, tipo, da primeira temporada, sabe? Tipo assim, é mais um episódio, tal, tem umas lutas, beleza. Assim, eu não acho ele... Essa temporada, ela é toda girando em torno disso, né? E daí tem esse negócio da mãe do Morbius, e se eu não me engano é nessa, não tenho certeza. Sim, ele encontra a mãe... É, na verdade ele encontra uma vampira lá tal, e vai descobrir que é a mãe dele tal. E aí o Morbius volta também em algum momento. Isso, é a mãe do Blade, né? Eu falei mãe do Morbius. A mãe do Blade quer usar a tecnologia. Vamos lá. Tem o Gatuno nessa temporada também, né? Olha só, último episódio. Já não bastava o Duas Caras estar no meio. No episódio do Gatuno tem um Senhor Frio, que, genérico lá, que eu não sei de onde é que eles tiraram. Iceberg. E também vira um morcego humano, o Morbius. Ele vira o morcego humano do Batman lá também. Eles estão... Eu não sei o que que tinha na cabeça, sabe? Fazer essas então, o morcego humano, ele virou lá no... Não, ele continua, pelo menos por um episódio, esse, aquele morcego. Não, eu sei, mas eu falo assim, ele virou o morcego no final da segunda temporada. Mas ele volta aqui como um morcego humano agora, né? Isso, aí até ele tá tentando se curar, não sei o que e tal. E no final vai embora ele com a... Ele vai embora com a gata negra, vamos dizer assim, né? No final do episódio. Vale lembrar que desde o começo dessa série eles queriam o produtor de Batman. Agora eles estão enfiando o Batman à força na temporada. Enfiando o elenco do Batman. Ah, cara, tem um trecho da música de fundo daquela série animada do Batman dos anos 90 também. Que eu não sei, sei lá, alguma coisa assim, que eu não lembro qual que era. Que assistindo... eu falei algumas vezes aqui, mas é porque realmente eu tava reassistindo o desenho na velocidade vezes 2, só pra relembrar os eventos, né? E às vezes tinha uma música de fundo que lembrava muito Batman, sabe? No modo acelerado lembrava Batman. Aí eu tô assim, cara, será que é proposital? Não sei. Tem mais alguma coisa? Porque essa temporada ela acaba tendo... É mais desvinculado um pouco, né? Assim, ainda tem a história principal, mas ele volta um pouco o ponto de... Tem histórias mais separadas também, né? Só que de forma ruim. Tem um episódio muito bom que tem o Harry Osborn subindo o manto de Duende Verde. Esse é muito bom. Tem a Liz Allen lá com ele e tal. Outra coisa interessante, além desse episódio aí do Harry, é que tem o episódio do Mistério. Esse não é tão bom. Ele é bom pelos motivos errados, né? O negócio da Mary Jane lá, que depois ia ser uma farsa e tal. Mas enfim, tem uma personagem original do desenho aí, né? Que é a namoradinha do Quentin Beck, né? A Miranda Wilson, que é uma atriz lá que teve um rosto meio detonado lá. Aquela atriz que ele sem querer explodiu na origem dele. É, isso. E daí depois os dois morrem junto, né? Bom, mas assim, realmente a temporada é um pouco mais fraca, mas eu não acho ela exatamente ruim, igual vocês estão falando. Assim. Tem episódios bons e episódios ruins. Assim, na média, comparado com as outras que a gente comentou, realmente ela é mais fraca. Mas eu não acho que ela, tipo, não vale muito a pena. Tá? Não, tem muito episódio bom aqui no meio. Episódios que acabaram sendo cortados, tanto que eu acho que episódios. Ela teve menos, né? Essa coisa da morte do Mistério, ele lá depois do Mistério ainda tava vivo. Ele sobreviveu por causa daquela tecnomancha e seria ele libertar o Dom. O episódio 3, inclusive, a participação do Motoqueiro Fantasma. Tá aqui rodeando esse podcast. Esses episódios cortados são os episódios bons que o Eric falou aí. Mas no fim ele acabou não sendo feito porque tinha um outro estúdio lá que tava vendo de produzir uma série animada do Motoqueiro Fantasma também, daí o pessoal não quis fazer propaganda pra série concorrente, mas no fim essa série nunca aconteceu. Tem também o do Besouro, né, eu mandei um sketch aí que foi cortado, mas tem o visual do Besouro na série, e a Betty Brant também ia estrear na série, tem um sketch dela que eu também tô mandando aí. Da página do John Semper. É isso que eu ia falar agora. O John Semper, ele tem um site, né? Que é spidermancartoon.com, alguma coisa assim. A gente pode colocar até o link do site também, que tem vários esboços lá de personagem, tanto que teve na série quanto que não teve, né? Igual o Everton comentou aí. É, na real, tem esboço de tudo, né? Tem um esboço do telefone do Peter, pra ter uma ideia. Tem timeline de episódio. Timeline não, é. Caramba, como é que chama quando eles vão fazer o. Tipo, o esboço do que tem que filmar? Ou no caso tipo aqueles artboards? Storyboard. Não sei se era isso que eu ia falar. Mas é tipo storyboard de alguns episódios e tal. Eu preciso da sua ajuda. Você tem que ajudar a si mesmo. Mas isso não quer dizer que você estará sozinho, Otto. Estou ficando louco. Não sei que tipo de ilusão é essa, mas eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. O verdadeiro Peter Parker. Adivinhamos. Vê, meu velho Peter, somos tão genuínos quanto você. Mas como isso pode ser? Esses homens-aranhas vieram de realidades paralelas, todas tão legítimas quanto a sua. Todos são você, com algumas pequenas diferenças. E aí a gente tem a quinta temporada, que ela é a temporada que é diferente novamente aí, né? Porque ela não tem um único arco aí na temporada inteira, né? Ela tem, eu acho que quatro, né? Quatro, se for olhar assim. Na verdade, os dois últimos são meio ligados, mas assim, ela tem, ela começa com um casamento, mas aí depois ela tem um arco dos seis guerreiros esquecidos, depois do retorno do Hydro-Man, depois Guerras Secretas e depois Spider-Wars, né? Que seria Aranha-Verso. É, um Aranha-Verso ali da época. É o Aranha-Verso com roteiro. Eu tô falando dos quadrinhos, tá? O Aranha-Verso original, né? Isso ninguém dá pra negar, né? Foi aí que surgiu. Ah, não, sim, é o Aranha-Verso original. Cara, tem um dos títulos desse episódio, ele define muito a emoção que muita gente tem de opinião da saga do clone. I really, really hate clones. Eu realmente, realmente odeio clone. Então, a parte dos seis guerreiros esqueci. A gente tem um casamento primeiro aqui, né? Vocês querem comentar alguma coisa do... Eu acho até não engraçado, vale nada, cara. Ela é um clone, não vale nada. Não, calma. Você tá julgando o personagem, a história pelo que vem depois ou pelo episódio em si? Ah, o episódio em si é ruim também, cara. Tem escorpião, tem uma galera lá, virou uma confusão, cara. É tipo o casamento do Sul e da Sul. É, é tipo, né? É muito zoado, cara. A adaptação é muito ruim do casamento, cara. Tem o cara, Harry. O Harry ele pega um exército de robôs e invade o casamento e tenta roubar a noiva. Literalmente. Mas isso tem como isso ser ruim? É um negócio que eu não gosto, que a série, tipo, tá muito clara a ligação entre vilões do Homem-Aranha e Peter Parker nessa série. Isso tinha que diminuir um pouco, sabe? Eu não gosto dessa relação, tipo, ó, o casamento do Peter, estão os vilões invadindo. Por que será, sabe? Essa série nos faz de bobo nesse sentido, assim, que nos quadrinhos não é sempre que isso acontece. Raramente tem uma ligação e ele dá um jeito de contornar. Aqui na série, toda hora, sabe, personagens coadjuvantes do Homem-Aranha... A mesma coisa lá, o justiceiro mandado pela Anna Watson, sabe? Tem negócio mais absurdo que isso. Isso aí é esquisito mesmo. Cara, eu gosto do final desse episódio, que o final do Harry, que ele acaba voltando a ter uma estabilidade mental quando ele descobre que alguém ama ele. Ele diz bem isso. Que é quando a Liz, ela se confessa pra ele. Eu achei muito engraçado. Ele, alguém me ama! A única coisa que eu tenho pra comentar é que é bom ver que eu não sou o único que confundo o gênero dos casais. Cara, achei que ia passar batido. Não, o Bat e a Ned. Eu achei mesmo que ia passar batido. O Eric acabou de falar o Su e a Richa. Eu falei o Su, aí eu corrigi. Eu falei, então. O Su e o Norte, né, Eric? Exato. O Su é o seu país. E aí a gente tem o primeiro arco, que é dos seis guerreiros esquecidos, né? Que aí introduz... Aí é foda, né? Introduz o Eric curtiu. O Eric curtiu. Ele curtiu o quê? Exatamente. Eles introduzem uma parte muito boa da história do Homem-Aranha, que são os pais, né, do Peter. Ah, sim. Nossa. Ah, sim, sim. Sempre quis ver. É, muito boa. Se não fossem os pais do Peter, não teria o Peter. Exato. É só falta fazer uma franquia de filmes girando em torno disso, né? Mas ele não é filho do. Ele não é filho do tio Ben? Naquela história Trouble lá, ele não tem um. Não, ele é filho do. Não, ele é filho do Tony Stark. É o pai dele, mas é. Ah, é da May, né? Ele é filho da May. Não. Ele é filho do Richard. É Stark. Ah, Stark. É do Stark com a May. Exatamente. Não, pera. Exatamente. Não, é do Happy Hogan com a May e o Stark é o quadrinho. Meu Deus do céu. Então, seis guerreiros esquecidos. Heróis de primeiro escalão da Marvel, muito conhecidos. Tem um Black Eu não sei de quem foi a ideia de colocar um time pro Capitão América que não... Sei lá, cara. Muito zoado isso. Ô, nessa... Não gostei de estar, né? Eu lembro... Eu lembro tinha da... um favor, né? Como se fosse um... Acho que eles não podiam usar o Tachumana, o Namor, etc. Eles usaram esse bando de bucha aí. Que alguns existem nos quadrinhos, não todos. Mas foram esquecidos. É, então, por isso mesmo. No final dessa... Eu lembro. O Black Marvel existe, e se eu não tô enganado, na revista Slingers lá, é ele que... É um dos... No final, não é a Corisco, é o Corredor lá, o Spitfire, né? Ele existe também, ele já apareceu no Spotify? Capitão América. Na verdade, Spotify. Todos eles existem, eles são personagens dos anos 40 que sim, foram esquecidos. É. A ideia é essa. que eu ia falar é que essa saga aí, o João, eu lembro que eu, na época, não tinha nem lançado o desenho ainda. Na Wizard, tinha uma matéria falando que vinha aí na próxima temporada, do que ia ter na próxima temporada do Homem-Aranha, etc. Aí tinha lá o John Semper falando que esse roteiro aí era o que ele escreveu se algum dia ele fosse fazer um filme do Homem-Aranha. Mas como ele não fez, então ele jogou na série mesmo. Nossa. Ainda bem que não fez, né, cara? Cara, mas... é um filme sensacional. Finalmente... teria como vilão o Electro. É, jogaram o Electro aí, né, cara? Agora, finalmente, ele aparece, né? É, Biro, não vai sair mesmo o filme do... não vai sair. Do James Cameron? Pô, não vamos fazer um filme... Nunca ia dar certo um filme com um monte de personagem que o Peter não é o principal. Era só um coadjuvante no... E é legal que o Electro aqui, ele é filho do Caveira Vermelha ainda por cima. Esse episódio é sensacional. É, realmente, não tem como defender essa parte aí. Irmão do Camaleão. Irmão, né? Eles tiraram a relação do Camaleão com o Kraven pra jogar ele como meio-irmão do Electro. E aí, pra felicidade do Everton aí, na sequência vem o retorno do Hydro-Man, né? E a gente não comentou, mas assim, lá na primeira vez que ele aparece, ele é tipo um ex-namorado da Mary Jane, né? Ele gosta dela, não sei o que e tal. E aqui ele volta e no final das contas você descobre que a Mary Jane era um clone, né? De água. É muito esquisito. É, o Hydro-Man, ele é um clone. O Hydro-Man, ele morreu naquele episódio, na verdade. Sim. Exato. Que beleza. É, na verdade, ele evaporou, né? Ele evaporou naquele episódio, né? Que é o mesmo fim de episódio que ele tem nos quadrinhos, né? Na primeira aparição ele evapora, só que nos quadrinhos ele consegue se recuperar, né? Depois que chove e tal. É, a única diferença é que ele não é atrapalhado nos sonhos dele nas caixas d'água pela cidade. Um detalhe interessante é que no final desses episódios o Miles Warren pega um pedaço da roupa do Homem-Aranha. Já é um gancho pra mais tarde. Ele vai clonar a roupa do Homem-Aranha. É um gancho pro que vai acontecer lá na Spider-Wars, né? Que é o que aparece essa história e o que ele fez, né, com aquilo. Aí na sequência a gente tem uma adaptação bem mais ou menos, né? Assim, mais ou menos não no sentido de qualidade dela, mas da história em si, né? Não que as Guerras Secretas também tem um... Nossa, que roteiro maravilhoso. Guerras Secretas nos quadrinhos, na verdade, então. Vamos pegar um monte de bonequinho e ficar brincando com eles. Exatamente. E se a gente fizesse isso em formato escrito e desenhado? Dando spoiler é basicamente o Lego filme. É tipo isso. Só comentando a censura de novo de desenho, era pro Hulk ter aparecido nesses episódios, mas por questão de estúdio colocaram o Lagarto. E ainda teria um episódio dos X-Men, só que já que ficaria muito caro trazer aquele elenco todo grande de novo do Canadá, eles acabaram cortando. É, tem a Tempestade, né? Trouxeram só a Tempestade. A Guerras Secretas nesse desenho, ela é um pouco diferente. Ainda tem a ideia do Bion levar... fazer o teste, tá? Mas aí o Homem-Aranha é tipo líder, né? Ele convoca heróis pra ajudar. Tudo acontece por causa dele. Eles estavam testando o Homem-Aranha só pra ver se ele podia ser líder de um exército de personagens que ele ia precisar no próximo arco. A gente comentou bem por alto, mas a Madame Tay, ela vinha aparecendo desde a segunda temporada, eu acho. Ela dava dicas. Na terceira. Aí já tem uma grande diferença, né? Nos quadrinhos, ela usa aquele suporte vital pra se manter viva, né? Aquela cadeira lá. Porque ela tem uma mutação, né, que ela é precognitiva, né, ela lê mente, tem as visões e tal. Enquanto aqui nesse desenho, apesar de ela também ter isso, ela parece mais onisciente, né, tipo, ela tem uma, assim, ela... É, tem um episódio que ela mostra, tem um episódio que ela mostra tudo que o Peter tá querendo pegar lá, o Venom, porque ele escapou, ela mostra tudo que vai acontecer com o Ed, ele sendo curado, ele tirando o simbionte e tal, antes de acontecer... Só pro Peter ter uma ideia do futuro e tal. É, toma aqui o roteiro aqui, ó. Lê aí. É tipo isso. Mas por que eu tô falando? Ela... Porque ela falava que tava treinando ele pra algo que viria ainda, né? Inclusive, ela era bem sem educação com ele e tal, né? Mas aí, em algum momento, ele dá um chega pra lá pra nela. E aí ela para de aparecer. Morre, isso, é. Entre aspas. E aí, aqui, ela volta a aparecer, né? Nessa é uma adaptação realmente bem diferente dos quadrinhos, né? Ela usa aquele negócio só pra viajar entre as dimensões. E ela é amiguinha do Beyonder, né? E o Beyonder também tem uma personalidade diferente, né? Nos quadrinhos ele só adquire uma forma humana quando ele vai pra Terra, né? É que aqui ele tem uma personalidade. É, exatamente. o dos quadrinhos ele era basicamente isso, né? Era um vazio, né? Ele ia adquirindo a personalidade pelas experiências que ele via. Enquanto aqui ele é tipo um protetor, digamos assim, tipo, quase um vigia. É, e daí eles fizeram isso pra ver se o bem é mais forte do que o mal. Aí jogaram os heróis e os vilões de um planeta alienígena lá, com uma diferença de tempo. Aí os vilões meio que vão montando ali os seus, entre aspas, impérios no planeta, e daí os heróis têm que derrubar o governo. Assim como nas Guerras Secretas originais, o Dr. Destino apronta pra roubar os poderes do Beyonder pra si, mas acaba não dando conta do recado. E no final das contas, o Beyonder apaga a memória de todo mundo, né? E manda todo mundo embora. Inclusive, tem até o... tem outro negócio de dublagem, de que o dublador tinha ido embora e pegou qualquer um. Quando tá todo mundo indo embora, quando coisa tem um dublador aleatório lá, aí depois, na hora que fala... Na última frase dele é, tipo, vem fácil, vai fácil. E é outro, aí é outro dublador que fala. Eu esqueci de comentar um negócio, cara. No episódio que aparece de novo lá o cabelo de prata e tal, ele é um bebê, né? Sim. E aí, cara, é muito ridículo um bebê falando, tipo, ande, destrua aquele homem, sabe? Na verdade é, ande, destrua aquele homem, sabe? É muito esquisito, cara. E aí, ele tá no colo da filha dele, né? Ele fala... Então vai pegá-los agora! Vamos, depressa, troque minha fralda! Sabe, é muito... Cara, não. Ué, qual a diferença? No final, a única diferença é a voz fina. É, sim. Mas é estranho. E aí, no final do episódio, ele volta a ser velho, né? Porque tem o abutre absorve, não sei lá o que e tal. Aí o abutre tava velho, passa a velhice pro cabelo de prata, é meio que assim. E aí ele foge com a filha no helicóptero. Ela fala assim, no meio do atenção, sabe? Tiro pra todo lado e tal. Aí ela fala... Lamento que tenha sido desse jeito, pai. Mas pelo menos você não vai ter que usar mais fralda. Aí ele responde assim... Eu não teria tanta certeza. Cara, é muito engraçado. Não é combina com a situação. Tipo, eles estão fugindo com tiro pra tudo quanto é lado. Mas... É muito legal. É, tem sempre essas piadinhas. Na primeira aparição dele lá no Sexteto Sinistro lá. Que o Aranha deixa ele pela chaminé lá. Aí depois, no final, aparece ele saindo, as duas criancinhas, tchau, Papai Noel. É porque o Aranha mesmo usou ele coloca lá na chaminé e ele fala, se você falar ho-ho-ho, tem mais chance de alguém te tirar daí, né? E aí, pra fechar a série, a gente tem Spider-Wars, né? Que são dois episódios só, mas são legais, assim, pelo menos eu gostei na época. Gosto. Eu sempre gosto de histórias de universo alternativo, mesmo que não tenha roteiro. Ele e aí aparece na Saga do Clone. Adaptação da Saga do Clone, né? Eles pegam a trama da Saga do Clone, jogam lá, dão uma modificada e colocam o Rei do Crime junto e tá pronto. É, não, eu falo porque assim, tem versões diferentes do Homem-Aranha ali, de universos diferentes, né? Tem... Versões que já saíram dos quadrinhos, né? Tipo, Seis Braços já tinha na série mesmo. Daí aquele do Octopus é do Funeral para Octopus, lá que ele usa os braços, né? Que tem até aquele óculos lá que ele usava pra controlar. Aí tinha tipo o Ben Reilly, né? O Ben Reilly. O Nicolas Hammond, né? É, o único problema é não ter usado o mito além da... Colocaram... Eles previram o Aranha Tony Stark na série. É verdade que ele tem o Homem-Aranha ricaço lá, que tudo dá certo pra ele. Que não tem poderes, né? Essa parte é engraçada. O Sem Poderes é o... O Sem Poderes é o outro, né? Ah, é verdade. É o Nicolas Hammond. Aquele que tem a armadura, ele é baseado naquela aparição da armadura que o Homem-Aranha fez, né, na Guerra de Gangues lá, Guerra de Gangues. E até o vilão, que é o aquele misturado com Carnificina, né? Ele também é dos quadrinhos, né, porque o Carnificina, ele toma ele o tomou Ben Reilly. Né? Eu só queria comentar que nesse último episódio, aparece a Gwen Stacy com a noiva desse Homem-Aranha de Ferro, que eu achei bem legal. É sim, acho que é a única aparição da Gwen, né, na série toda. É, na série é. É. E é legal quando a Madame Teia reúne lá as versões de aranha lá diferentes. Aí ele vai lá, fala com o Ben Reilly, ele, então, na verdade eu sou um clone, não sei o quê. Ele praticamente conta o plot da saga do clone. Aí o aranha da série mesmo falou assim, isso aí parece história em quadrinho de segunda mão. Eu me lembro bem, isso parece história de quadrinhos de quinta categoria. E o episódio, né, o último termina tipo com a Madame Teia falando que pra recompensar vai levar ele pra encontrar com a Mary Jane, vai ajudar ele a encontrar a Mary Jane e tal, mas tem que ele vai nesse universo aí, né, que vocês estão falando que tem o Homem-Aranha sem poderes, e ele encontra o Stan Lee, né? É o nosso universo, é o universo sim. Onde o Aranha é só um ator aleatório. Por mais que a série tenha terminado um pouco em aberto, porque não mostrou ele salvando a Mary Jane, ela teve um encerramento de certa forma, né? Porque a Madame Teia fala, ah, vou te ajudar a encontrar ela, e ele tem aquela conversa com o Stan Lee e tal. Então, assim, não é o final ideal, mas ela não terminou completamente em aberto, né? Tipo assim, ah, beleza, e agora ele é, vai... É tipo aqueles filmes que terminam a história, mas deixam um gancho pra se tiver a continuação, a gente manda. Sim, é assim, tipo, não... Tipo De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro era pra ter só um... Ele deixar aquele negócio lá de, ah, vamos voltar pro seu filho, não sei o quê. Exato, não era pra ter continuação, né? Se tivesse acabado com o primeiro filme, se só tivesse só um, ia terminar daquele jeito lá. Gente, mas acho que o John Semper disse em entrevista que ele fez isso de propósito, porque quando começou a ser produzido, tava muito a quinta temporada, tava naquela, ah, será que vai ter mais uma, não vai? Sim. Então ele pegou e fez assim, ah, eu vou fazer um final aqui que se não tiver mais nada ele funciona, mas vou deixar uma ponta solta também, porque se continuar, dá pra continuar. Sim, exato, Eu só queria comentar que em 2016 o John Semper, ele entregou para um pessoal que patrocinou o projeto dele um script de 6 episódios que seriam justamente esse que é o Peter, ele acha a Mary Jane, que era a ideia dele para essa temporada. Inclusive, o primeiro desses scripts aí tem tipo versão áudio, drama, com os dubladores da série que ele contratou, que ele chamou. Muito legal. Vai ter o link? Se tiver o link aí, se vocês tiverem ele... Até o link pro começo... O começo do episódio que ele lançou, tipo, um teaser. Pô, patrocina aqui o meu Rocketman, aqui o meu novo personagem, que vocês ganham isso. Eu coloquei aqui um link do resumão do roteiro. Ah, muito bem. E aqui, a gente comentou algumas vezes ao longo do programa sobre censura, né? É engraçado que assim... Acabamos censurando o assunto. É que assim, sempre teve muito esse assunto da censura do... É, fala pra todo lado aí que não podia aparecer arma de fogo que parecesse arma de fogo real. Sempre que tem a morte, tipo, tem a morte do tio Ben, tem a morte da família do justiceiro e tal. Eles não mostram a morte, mostra tipo um cara tirando, mas não mostra a pessoa. É, legal, corta a cena. Legal, ninguém nessa soco, história, né? Só empurrão. Nessa história do justiceiro aí é legal que mostra, tipo, a pipa voando, pipa papagaio, seja lá como vocês chamam, em qualquer lugar aí. Aí na hora que tem o tiro, a pipa cai numa poça de água e fica tipo uma caveira, assim. É verdade. Acho bem legal. E aí, assim, tem várias dessas questões. Ah, não pode usar a palavra morte, sabe? Fala que a pessoa, eu vou acabar com você e tal. Só que tem uma entrevista do John Semper que eu tava vendo, de 2014, coisa recente, dele falando assim, não, o desenho tinha a mesma censura que todos os outros da época. Eu tô assim, é o mesmo cara que falou que esse Peter não é o baseado no... É, exato. Não é o então, assim, tem muito desse negócio da censura, muitos pontos e tal. É, tanto que não podia falar a palavra sangue, por isso que o Morbius só pega o plasma. E exato. O Carnificina, ele pega a alma das pessoas. A essência vital. Ah, não, essa do Carnificina, pra mim, é um dos piores... Na verdade, a terceira temporada é boa, né? Mas o episódio do Carnificina e do Venom ali, eles são meio... É que eles meio trocaram um pouco muita confusão, o Carnificina. Dormammu no meio. Eles trocaram um pouco a ideia do Carnificina, que assim, ele não virou exatamente um serial killer, né? Ele é tipo um maluco que, ok, ele mata também e tal, mas assim, eles não mostram ele matando. Tipo assim, ele usa aquele negócio de usar o simbionte pra fazer uma arma cortante, eu acho que uma vez no episódio. É, e mesmo assim é pra pegar a essência. Exato, então... É, no início do episódio ele tá até querendo explodir uma bomba lá, né, mas... Eu acho justo. Como Cletus ainda. Eu acho justo usar ele como assassino serial num desenho, acho que não ia pegar bem. Apesar de as revistas Carnificina Total tá em biblioteca infantil por aí. Exato, olha que absurdo. Gente, ouça o último Tweepcast para mais informações. Gente, tem uma coisa da censura que vocês, acho que provavelmente acreditar, mas o Homem-Aranha ele não podia dar soco nesse desenho. Então, é bem raras as ocasiões que ele faz isso. Isso é meio que um mito, na verdade. Eu tava lendo sobre isso também. Tinha, sim, essa questão da censura na época, que os desenhos não podiam ser muito violentos, porque alguns países estavam barrando isso, o Canadá principalmente, e eles estavam querendo pegar o mercado ali do Canadá. Mas a questão dos socos não foi assim, tipo, chegaram na produção e falaram assim, não pode ter soco. Eles meio que se aproveitaram disso, então, já que não pode ser muito violento, vamos evitar fazer dar soco, E daí a gente faz. A gente pode investir em tipos de lutas mais dinâmicas, sabe? Que daí mostra ele saltando pra lá e pra cá, e solta a teia aqui, e depois solta a teia em outro lugar. Ele chega sempre na voadora, se vocês perceberem. Todo vilão ele chega na voadora, assim. Às vezes certo, às vezes não. Ele, com lápide assim. E ele usa muitos golpes de wrestling, né? Que é aquele tipo de luta livre. O pessoal se agarra e joga pra cima. Sim, e... sim. Arremesso e tal, né? É, mas ele, ficou legal, né? Assim, se você pega esse desenho pra assistir. Você não fica, tipo assim, caramba, eles não batem um no outro. Não, parece que eles estão lutando mesmo, né? Se ninguém chega e fala, pelo menos... Eu nunca tinha percebido, tipo assim... Sim, antes não, de... E ele usa socos em alguns episódios. Só é raro, mas ele usa assim, entendeu? Pelo que eu entendi, basicamente foi assim... na época, eu acho que tinha saído Power Rangers, sei lá, alguma coisa assim. E o pessoal tava reclamando de violência em Power Rangers. Porque tinha muito monstro, bater, não sei o quê, tal, tal, tal. Basicamente, me parece que eles fizeram... sangue de faísca. Me parece que eles fizeram o tipo um Comics Code, sabe? Só que próprio, da produção do desenho. Que é tipo assim, ó, ninguém proibiu a gente de fazer. Mas vamos evitar usar arma de fogo de verdade, vamos evitar isso e tal, porque a gente tem menos problema... E a gente consegue vender isso para mais países, sabe? Dá a sensação que foi isso. E aí o John Semper não estaria totalmente errado no sentido de... Não, a censura que era aplicada ao desenho era a mesma dos outros. Porque, na verdade, seria uma autocensura, sabe? Pode ser isso, né? Sim, pode ser. Uma questão que eu vi, assim, que era meio que uma determinação mesmo do estúdio é que... não podia ter vidro quebrando, então... Por isso que a gente não tem aquelas cenas do Aranha entrando em janela, essas coisas, porque... Sei lá, acho que vidro quebrando torna as pessoas violentas demais. E a outra era que a equipe tinha que se certificar de que quando o Aranha estivesse pulando entre os prédios, nenhum pombo se machucasse. Isso aí, eu acho que ele fez uma declaração, né? Falou, não, é. Bom, mas... Não tem vidros quebrando, as paredes se arrebentam toda hora, né? Toda hora tem alguém destruindo uma parede. Mas tem um mas negócio mesmo, também... O mesmo frame. O Aranha caindo nas caixas. Na primeira luta do Octopus lá. Depois da terceira temporada, eles começaram a reaproveitar frames assim que não tinham um fundo muito definido e tal, pra jogar na mesma cena. A série tem até. Por mais que tenha alguns defeitos, eu não acho a melhor do Homem-Aranha nem perto. Salve espetacular Spider-Man. Mas uma parte que envelheceu super mal é aquelas partes 3D lá. Meu Deus do céu. Pois é, eles queriam fazer tudo, na verdade, de cenário daquele jeito. Só que não tinha grana. Aí realmente, você lembrou do negócio aí. Tinha cidade 3D e às vezes era outra cena. Tem uma cena que mostra uma lancha em 3D. Tinha isso mesmo. Era legal que uma das coisas que eles tentaram fazer no desenho era a cidade parecer viva. Então tinha que ter pessoa na rua e tal. Na cena 3D não tinha ninguém, né? Era sempre vazio. Mas eu ia comentar que às vezes o Homem-Aranha parava pra pensar do lado de um gárgula e chamava o gárgula de Bruce, né? Ah. Referência, talvez, a Bruce Wayne. Ei, Bruce. Mais uma, né, na conta. E a gente já encerrou Na série anterior tinha o Super-Homem lá? É verdade, na cabine, né? O Ra's al Ghul tem uma filha lá e eles colocam o cabelo de prata pra ter uma filha também. Sim, é o elenco do Batman coisas, entrando. Tem o dublador do Coringa. O dublador do Mark Hamill. O Maurício, você ia falar alguma coisa aí? Não, é que a gente terminou de comentar a quinta temporada e vocês mencionaram aí desse script que o John Semper liberou pro Peter encontrando a Mary Jane. Resumidamente, pra quem tá curioso, mas não tem muita familiaridade com o inglês. Em resumo, o que aconteceria? Ele ia viajar naqueles portais lá que a Mary Jane caiu e ia acabar parando, acho que lá no século 18, 19, alguma coisa assim. Ela ia estar lá, meio que perdida no tempo, vivendo na antiga Inglaterra. E um dos plots lá do roteiro é que o Carnificina seria o Jack Estripador da época, porque ele também foi jogado nesses portais. O script, inclusive, teria o Harry Osborn e o mistério daquele universo ajudando o Peter, teria o Sherlock Holmes, teria aquele cara que faz um monte de filme de ficção, fez um monte de livro de ficção científica lá, de 20 mil legas submarina. Bom, acho justo ter o Sherlock Holmes. Já tinha a senhora Watson. A Mary Jane estaria lá naquela rua lá das prostitutas também. Você... Que isso, cara? No final, a Mary Jane do Aranha Verso, né? Do Aranha Verso tem aquela versão da Lady Aranha, né? Que é steampunk e tal, é mais ou menos isso, né? Lady Aranha é matar e dizer que tentou salvar. Lady Aranha, nossa. Inclusive, esse script adaptado aí, no finalzinho, ele aproveita pra colocar lá o Miles, a Gwen Aranha e a Lady Aranha, fazendo uma pontinha. Meu nome é Ben Reilly. Estou ligado ao Peter Parker desta dimensão. Como? Eu sou clone dele, ou talvez ele seja meu clone. Não temos certeza. O Peter Parker desta dimensão passou por maus bocados. Já tinha perdido o tio Ben. Então o tia May faleceu. Ele ficou bastante abalado. Mas o grande desastre veio com o Dr. Kurt Connors. Ele descobriu que, de acordo com nossas estruturas genéticas, Peter Parker devia ser o clone, não eu. Isso virou história de gibi de segunda categoria. Mas aqui, então, pra gente... A gente já tá falando há bastante tempo aqui, esse programa vai ficar gigante. Mas só pra gente fechar, é interessante a gente comentar que teve... Não saiu no Brasil, mas, pelo menos que eu saiba, não saiu no Brasil. Não, mas não. Tiveram alguns quadrinhos dessa série, né? A gente teve duas séries em quadrinhos. Uma foi a Spider-Man Adventures. E sim, a outra ela é... Ela tem 15 edições, né? É, as 13... As 13 primeiras adaptam lá os episódios mesmo. Os 13 primeiros, exatamente os 13 primeiros, do Lagarto até o Camaleão ali. Isso, e as duas últimas eram histórias originais. E aí, histórias originais que se passam no meio dessa primeira temporada também. Exato, exato. E aí eles pensaram assim, pô, Spider-Man Adventures, vamos criar agora um segundo título, mas tem que ter um nome criativo. Aí chamou Adventures of Spider-Man. O problema é que essa série ela meio que entra em contraponto muitos pontos do desenho. Por exemplo, tem um episódio que o Octopus ele traz o Venom de volta pra Terra. Tem uma segunda versão lá do primeiro encontro do Homem-Aranha com o Juiceiro. Tem uma história do Besouro. É o Besouro que tem aí, né? O Besouro ele usando os drones pra tentar descobrir as identidades dos heróis. Tem os executores. E essa, a Adventures of Spider-Man aí, o segundo título, né? Ele, se não me engano, ele teve 4 edições, é isso? Elas são histórias inéditas. 12 edições. 12? Sim. Elas se passam. São histórias inéditas, mas que se passam durante a série, assim. Nenhuma é após o fim, né? Não. É, que tava durante a série também. Ela terminou em 97, a série foi até 98. Então... Isso. E os desenhos, né, são do mestre aí, Alex Saviuk, né? Sim, isso. No Steve View Classics que a gente tá comentando agora. É uma alegria quando ele desenha e não só você, mano. Uma curiosidade, eu nunca li essas revistas. O traço dos personagens é igualzinho do desenho ou é meio alterado? O Saviuk que ele capricha bem, deixa bem parecido. Tem algumas diferencinhas básicas, mas no geral é bem parecido. Ah, bacana. E curiosamente, demorou muito tempo para os Estados Unidos lançar encadernado essas revistas. Até 2 anos atrás, eu acho. Não, lançou agora. Então, lançou agora. Inclusive, o último volume, ou um dos volumes, eu não sei se é o último, saiu anteontem da publicação desse programa. Saiu na quarta-feira. E esse desenho, ele tem um clima tão parecido, né? Quarta-feira, dia 27 de novembro, tá saindo um volume. Esse desenho, ele tem um clima tão parecido com os quadrinhos, que lendo esses quadrinhos, eu li há um tempo atrás, ele parece que tá lendo uma história do Homem-Aranha normal, assim, dessa época, dos anos 80, 90. Tipo, não tem muita diferença, assim, sabe? Apesar de ser baseado na série... O estilo narrativo é muito igual, sabe? Mesmo o desenho é muito igual também. E além dos quadrinhos, né? Teve um jogo também, né? Que saiu pra Mega Drive e pra Super Nintendo, que é o Spider-Man Animated Series. E também tem um negócio que não é bem um jogo, mas era tipo acho que chamava Spider-Man Cartoon Maker pra computador. Que era com os desenhos as artes do desenho pra você montar a sua história em quadrinhos, sabe? Ah, é tipo aqueles jogos de centro de atividades. É, você colocava um cenário, você colocava o personagem e tal, colocava o balão, digitava fala. O Mario Paint da vida. É tipo isso. Então, eu vi nunca, eu nunca vi nenhum deles, mas com certeza é melhor que tudo que fizeram com o Aranha pós-2000. Eu convido aos ouvintes a criarem suas histórias lá com aquelas cenas totalmente fora de contexto. Mas isso é antigo, esse Spider-Man que eu falei, ele é antigo. Ele é 95, eu acho. Ele é Windows 3.11, sei lá. E eu tinha que baixar o DOS lá pra emular o negócio. Não, não era DOS. Era o primeiro Windows já, mas mesmo assim... Esse tempo eu baixei emulador de DOS aqui pra jogar uns jogos antigos. Nossa, foram 500k o emulador. É tipo isso, né? É, mais ou menos isso. E o jogo é 30k. É, tipo emulador de arcade, de Atari. Você baixa o emulador e todos os jogos do Atari, sei lá, 1,5 mega. É tipo isso. E... Agora, sobre a disponibilidade, quase que eu não traduzo, eu ia falar a availabilidade da série. Sobre a disponibilidade da série no Brasil, foram os VHS e os DVDs que eles lançaram, né? Além da Spider-Man Collection. Só pra... Porque, assim, eles... Que não deixa de ser VHS. VHS, sim, sim. É porque, na minha cabeça, eu fiz uma divisão aqui, mas na hora que eu falei não ficou tão claro. Então... Vamos dar um passo atrás aqui, né? Foram lançados alguns VHS. Ah, bom, assim sim. Que depois saíram em DVD. Eu acredito que é a mesma coisa que saiu em VHS, saiu em DVD. Não, exatamente. Não, o DVD, não é, ele era dividido em sagas aleatórias, assim. Tipo, parecia a coleção aleatória do Homem-Aranha, a coleção histórica dos quadrinhos, né? Que pega um negócio, lança ali com dois episódios. Tá, mas eu não. Só que daí falando, pula. Eu não tô falando VHS da Spider-Man Collection, não. Não, eu sei. Os DVDs. Ah, por exemplo, o do Venom. Ele pega os três episódios do Venom e depois pega os dois lá da frente. É que nem a coleção histórica dos quadrinhos, que pega, tipo, duas histórias do Octopus no início e depois pega uma lá na frente. E o que aconteceu naquele meio, tipo. Entendi. A pessoa fica boiando, porque eu não tenho os VHS. E ainda então, volta e meia eles completam com outra coisa. Por exemplo, no episódio do... No desenho do... No episódio... Caralho. O DVD do Demolidor tem o episódio do que o Aranha enfrenta o Rei do Crime dos anos 60. E acho que tem o do Demolidor Quarteto Fantástico também. No meu DVD. Aleatoriamente jogado pra completar. Octopus, tem a história do Octopus e tal, aí tem parecia essa história da... Parecia Abril, né, cara? O Mitos de Abril que eles jogavam exatamente. O Capitão lá com a Aranha depois. Era então, assim, a gente teve Spider-Man Collection, que foram 32 episódios, provavelmente, porque é dois episódios sim, por fita. 16, isso, foram exatamente. 16 fitas. E, então, beleza, na época era aquele esquema, né? Você compra a revista e ganha uma fita. Na verdade, você comprava a fita e ganhava a revista, né? O padrão que existe hoje. Custava quanto, Magari? R$19,90? Era com fortuna de R$19,90. E o salário mínimo era R$100, A revista normal era, sei lá, R$2,50. Não, mas aqui, eu tô falando brincando, mas eu acho que o salário mínimo era uns R$100 mesmo. Ah, então era caro. Era como se hoje custasse R$200. VHS era caro pra caramba, né? Sim. VHS era um negócio caro. E é interessante, né, porque, olha só, né, na onda de publicar o desenho aí, eles nos trouxeram aí as Amazing, né, em ordem até a número 50 e pouco, e lá vai. 77, se não me engano. Olha só, quase 100 Amazing aí em ordem, em formato que a gente não tinha. Sobre os DVDs / VHS, os DVDs até dá pra achar em algum lugar aí da internet, se ainda acham ou outro e tal, mas... Basicamente, a gente teve aqui, ó. Eu tô olhando o lançamento americano, que me parece ser exatamente igual ao brasileiro, que tem um que chamava The Ultimate Villain Showdown. Qual que é o nome? Acho que é O Último Confronto. Isso aí. Ele tem o Pecados do Pai, parte 2, 3, 4 e 5, que são os episódios... O da gata negra. Da garota que coleciona Homem-Aranha, Ataque do Octobot, que é a continuação dele, Duende Verde e Rocket Racer. E aí, como extra, ele tem o episódio de Origem do Homem-Aranha, lá do 67. Aí depois a gente tem a fita O Retorno do Duende Verde, que aí tem o Mancha, a Guerra do Duende, o Turning Point lá, que a gente comentou, e o Culpado, que é quando o Robbie é preso. Que aí são os Pecados do Pai, parte 12, 13, 14, enfim. Esse de extra... Ele tem o episódio do Octopus dos anos 60. Da Guerra dos Duendes? Sim, teoricamente sim. Não, é que você tá falando da edição americana, né? É, mas é igual, eu acho. Não, porque aqui no Brasil que tinha o episódio do Octopus dos anos 60 era o DVD do Contra o Octopus. O Homem-Aranha vs Dr. Octopus. Então, tem também. Tem um episódio que chama The Power of Dr. Octopus, nesse DVD do Dr. Octopus. Isso. O Duende tem o Terrível Triunfo do Dr. Octopus, é outro episódio. Ah, tá, entendi. E aí a gente tem Demolidor versus Homem-Aranha, com Pecados do Pai, parte 6, 7, 8 e 9, que aí seria os episódios do Demolidor, do Alistair Smite virando aquele Esmaga-Aranha estranho, e do Lápide. Aí de bônus, ele tem um episódio do Rei do Crime, só que aqui tá 1966, eu não sei se isso é do Homem-Aranha. É um episódio. E tem um episódio bônus do Quarteto Fantástico. É, então, que é o que aparece Demolidor. Isso, que é uma adaptação daquela revista... Tem uma revista do Quarteto Fantástico com o Demolidor dos anos 60, que todo mundo fica cego, um negócio assim. Exatamente. É interessante... Todo mundo perde os poderes. O episódio aqui do... O DVD aqui do Homem-Aranha Dr. Octopus, além de sair do poder do Octopus, tem o Sub-Zero pro Aranha também, que é tipo, os episódios eram em dupla, né? Sim, sim, aí sim. Zero. Eu tô olhando aqui os meus. O do Octopus, ele tem o Armado e Perigoso, e aí ele tem da Gata Negra, do pai dela e parceiros. Sim. E por último, a saga do Venom, ele tem os três do Uniforme Alienígena, e o Retorno do Venom e do Carnificina, né, lá. O Retorno do Venom e a Origem do Carnificina, e esse, teoricamente, não tem nenhum bônus. É interessante que, por mais que sejam temáticos, vamos dizer assim, então a gente tem do episódio 2 até o episódio 14 nesses DVDs, e aí dos Parceiros em Perigo, a gente tem do 1 até o 3, depois o 5. Basicamente o que eles fizeram foi isso, eles pegaram a terceira temporada e o iniciozinho da quarta. Transformaram nesses 5 DVDs. Agora, o mais interessante disso tudo é que a gente tem, igual o Magaren falou aí, que os episódios da série dos anos 60, eles eram duplos. Alguns eram duplos, né? Sim. Então, por exemplo, você tem o Terrível Triunfo do Dr. Octopus barra, que é o outro episódio, o Magic Malice. E aí tem o outro lá, que é o do Sub-Zero e Power of Dr. Octopus. E tem o da Origem do Homem-Aranha. Pelo que eu sei, são os 5 únicos episódios, e mesmo assim não é 5, porque 2 aqui é meio a meio, que saíram no Brasil em DVD, né? Da série dos anos 60. Saiu aqui como sim, bônus oficial desses DVDs. Sim. Tá, então, assim, falando isso tudo aqui, o que a gente quer dizer? No Brasil, de forma disponível no Brasil, saíram esses 5 DVDs, com alguns episódios. Eles saíram em versão VHS também. E saíram as Spider-Man Collection com os 32 primeiros episódios, né? Então nunca saiu a série completa no Brasil. E se eu não tô enganado, nos Estados Unidos só saiu bem depois, sabe? Vendo, acho que eles também nunca fizeram um box completo dela lá. Acho que só teve uma edição na Europa. Exato. Na Alemanha tem são 5 DVDs, 5 ou 6, sei lá. Deve ser alguma coisa de direito, autoral, alguma coisa assim, porque é uma série que vende, né? Se os caras lançarem, vende na hora. Não, se o pessoal tiver com paciência, a série vai vir completa no Disney Plus. Eu digo que a série venderia muito, porque é só jogar um vídeo do Homem-Aranha, série animada, lá na página do Facebook, que surge 300 mil curtidas, não sei da onde. É tipo isso, né? Respirar! Acho que eu não vou conseguir! Murdock me mandou tirar você! Quem é você? Me chamam de Atrevido. Vamos! Bom, então, acho que a gente falou bastante coisa. Não dá pra falar de tudo da série, como sempre, né? Dos assuntos que a gente pega aqui pra comentar. Tirando o programa que a gente fez do Mistério, que a gente não sabia mais o que falar, eu acho que não tem como completar muito mais. Diga. Não, só fazer umas considerações finais. Desculpa. Ah, tá, não, tudo bem. Então, que eu falei que não tem como completar mais. Na verdade, eu ia falar, não tem como comentar tudo, né? Como completar mais não faz sentido. Mas pode falar. Não, é só entrar na parte de considerações finais da série, que eu não posso deixar de comentar isso. Eu entendo que vai de gosto aí de cada um, mas é meio que senso comum falar que essa série é a melhor coisa que já fizeram com Homem-Aranha em todos os tempos, que é a coisa mais fiel aí dos quadrinhos e não sei o quê. Mas, meu, só a gente lembrando aqui um pouquinho que a gente vê que tem bastante adaptação e se fosse lançada hoje, acho que muita gente ia torcer o nariz também pra muita coisa que aconteceu aqui, né? O pessoal fica muito apegado nessa memória afetiva e nostálgica, mas se tirar um pouquinho desse filtro, eu não sei se ela... Se ainda teria todo esse carinho, assim, do público, sabe? Tem esse carinho porque ela é realmente boa e marcou uma época pra gente, assim, lá quando a gente era criança e tudo mais. Mas eu compartilho a opinião do Magaren, não acho ela mais tão boa assim e sou defensor ferrenho de Espetacular Homem-Aranha. O desenho mesmo, não o filme. Eu acho que os pontos que essa série acertou aqui, o Espetacular Homem-Aranha pegou e até melhorou, sabe? Eu entendo toda a importância dela, no que ela representa aí na história do Homem-Aranha e tudo mais, mas pra mim ela já não funciona muito. Eu acho que ela tá um pouquinho datada, tanto que eu nunca mais consegui assistir ela inteira. Eu sempre paro na segunda temporada, que eu acho sempre a mais arrastada. Ela é a minha principal barreira aí pra reassistir a série. Mas ela tem os seus bons momentos. Mas se você vai assistindo assim em seguida, pra mim ela fica meio cansativa. É, eu acho que isso entra também muito da época, né? Porque ela era feita numa época que não era exatamente pra pegar, pra assistir um atrás do outro, né? Igual, por exemplo, o Espetacular Spider-Man, tá? Ele já é de uma época que o pessoal tá acostumado a maratonar e tal. Sim, sim. E então era uma época um pouco diferente também. Agora, assim, eu acho que é uma das melhores séries que eles fizeram do Homem-Aranha. Isso não tem nada a ver com ser fiel. Eu não tô falando isso por causa do que você falou, tá? É só porque o povo confunde que como ela é uma das melhores coisas, significa que ela é muito fiel. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem como ser legal e não ter nada a ver, né? Nada a ver não, né? Mas tem muita coisa diferente. Nada a ver é o Demolidor. Então, assim, eu acho ela muito boa. Eu acho a Espetacular Spider-Man melhor também. Só que é uma concorrência um pouco injusta, porque se a Espetacular tivesse 5 temporadas, talvez ela também tinha caído e começado a ficar meio estranha, né? Então, assim, tem esse ponto. Eu acho que a Espetacular não tem problemas, né? Essa daqui eu vejo os problemas dela, só que ela teve muito mais episódios, né? Elas têm um problema em comum, né? Que se chama Kraven o Caçador, né? Eu ia falar isso agora. É, mas eu não acho o Kraven problema nem nessa, nem... Tem a Gwen também, que é um problema lá no Espetáculo. Eu coloco essa dos anos 90 ainda como a minha segunda favorita, sabe? A Espetáculo, ela passou na frente. Sim, eu acho legal isso. Eu acho legal isso de colocar vários personagens e tal, e talvez... Pela caracterização física, não dos caras serem bombados, mas tipo assim, uniforme, ser uniforme meio clássico da maioria dos personagens, colocar muito personagem dos quadrinhos, ter muito isso do Peter conversando com ele mesmo e tendo problema, não sei o que e tal. Por isso que o pessoal associa que é muito fiel. Na verdade, não é muito fiel, né? Mas é uma boa adaptação. O pessoal confunde esse negócio de boa adaptação pra ser muito fiel. A boa adaptação e confunde também. Confunde a memória afetiva com a melhor coisa que já foi feita do Homem-Aranha, tipo... Isso vai de opinião, cara, mas assim... A primeira temporada uma análise que é a melhor, fria, né? A primeira temporada. Você pega assim, nossa, eu vou reassistir aquela série do Homem-Aranha. Você vê a primeira temporada, meu Deus, ela é realmente boa, não sei como alguém não gosta dela. Aí, mas tá, você viu o resto... Não, mas às vezes mesmo a pessoa vendo o resto, se ela gostava e tinha memória afetiva, ela ela vai e continua gostando. Não, e como a gente comentou durante o programa, tem muitos episódios bons mesmo com aquelas coisas ruins que vão surgindo nas temporadas. Exato, E a gente tá falando aqui do negócio, mas sei lá, o cara que nasceu em 1975, sei lá, e cresceu vendo Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, acredita que é uma das melhores adaptações. Então, é uma das coisas que me fez parar um pouco de participar de grupos, assim, de quadrinhos, etc. Tem sempre isso, principalmente em coisas de Disney. Oh, meu Deus, as histórias que eu gostava na minha infância, eram boas. Hoje as histórias são muito infantis. Não, seu miserável desgraçado, era porque você era infante, era criança na época, o idiota. Você era Magari, você já leu 2 lotes pra julgar? Não, mas qual foi a última vez que vocês viram eu reclamar de histórias atuais, assim? Foi há 2 minutos atrás. Não, história atual, eu falar com as histórias no press, etc. Eu falo no geral, assim, dos anos 2000, mas eu parei de ler. Eu vou e até nos próprios Trip View que a gente grava, muitas vezes eu falo com as histórias tudo uma bosta. Mesmo sendo antiga, mesmo sendo sei o quê. O pessoal esquece, como o Maurício falou, esse negócio de nostalgia acaba com tudo. Se você tirar a nostalgia, você tem que ver. Ah, tudo bem, isso aqui tinha os defeitos, eu gostava porque eu era criança. Se a mesma coisa que fosse lançada hoje, como acho que alguém falou aí de se fosse lançado hoje em dia essa série, o pessoal ia reclamar. Ah, meu Deus, aí espetacular. Seus Incríveis Amigos é a melhor, não sei o quê. Põe no desenho de um Homem-Aranha hoje, o Electro, filho do Caveira Vermelha, pra você ver o que acontece. Ah, sim, claro. Hoje o pessoal já reclama. É o seguinte, né? O que a gente tá falando é exatamente isso. Esse negócio assim de a nostalgia e tal. Beleza, só que eu acho que esse caso não entra só da nostalgia, porque como a gente comentou, a série realmente ela tem qualidade, só que não dá pra usar esse argumento de fiel, porque sim, a própria sim. primeira temporada, que é a melhor, ela já te joga uma Felícia totalmente diferente, já joga um uniforme negro dando sim, força a mais. Adaptação bem feita é você pegar... Coisas que são diferentes. Adaptação bem feita é você pegar um personagem, mesmo que você mude alguma coisa, você mantém lá alguma coisa dele. A essência. A essência, e é isso aí que a série acerta muito, que pra mim, apesar de ela não ser o melhor desenho do Homem-Aranha, eu considero empatado ela Espetacular, porque ela tem mais episódios pra me entreter, enquanto Espetacular tem menos. Mas se Espetacular tivesse a mesma quantia, eu acho que superaria. Eu colocaria elas duas no mesmo patamar, se só considerar a primeira temporada dessa. É, aí eu ainda... Eu coloco assim, uma coisa que essa série tem melhor pra mim que todas é a questão do Homem-Aranha em si, o personagem. Ele, pra mim, é a adaptação perfeita do Peter Parker e do Homem-Aranha. Pra mim, eu não sei. Sim, ele é muito bom. Isso é verdade. Acho que das adaptações. A caracterização é muito boa. E só pra esclarecer aos ouvintes, assim, eu não tô criticando o desenho, eu critico mais essa visão nostálgica que a galera tem e não analisar. De um modo frio, assim, e analisar a obra como um todo. E tudo bem você achar que é a melhor coisa que já fizeram com Homem-Aranha, quem sou eu pra te dizer o contrário? Mas muita gente vai pelo senso comum e memória afetiva, né? Mas tudo bem, tudo bem. Não, não vamos ficar brigando por isso. Já estamos. Mas enfim... Mas não vou ficar brigando por isso, até porque todo mundo sabe que o Espetacular Spider-Man é melhor. Sim, sim. Aí entra alguém no meio, né? Só pra causar confusão, né? Não, mas Ação Sem Limites é a melhor de todas. Ah, mas já teve gente que fala que gosta aqui, lá no grupo. O Rafael? Cara, eu já vi gente falando que prefere Ação... É muito melhor. Eu já vi gente falando que prefere Ação Sem Limites do que o Espetacular Spider-Man. aí eu sou obrigado a usar o meme do choque de cultura, é um problema mental seu. E uma coisa que é interessante é que a série ela não foi cancelada por causa de baixa audiência ou coisa do tipo, né? Ela, na verdade, originalmente, como a gente falou aí, né? Ela tinha sido, desde o início, o contrato era que eram 65 episódios. Tinha essa vontade de ir até o 100, né? Essa esperança de ampliar até o centésimo, né? Mas acabou que... Parece que, na verdade, foram dois motivos, né? Um foi treta do Avi Arad com... A diretora lá não da... Não me diga. Não, diretora não, uma das... Um dos chefes. Executivos lá. Exatamente. Pessoal que manda, que dava o dinheiro. E exatamente. E outro porque a Marvel tava fechando um acordo com a Saban de fazer uma outra série, né? Na verdade, a Marvel não tava mandando nada nessa época porque ela tava quase... Sim, vendendo pra todo lado. É, ela tava quase indo à falência. Tanto que ela teve pouca voz, né, na série e tal. E... Então acabou que juntou as duas coisas, né? Deu a treta, não renovaram, e aí fecharam a Saban e fizeram uma nova série, né? Que é Homem-Aranha. Saban sempre atrapalhando tudo. Saban é do Power Rangers, né? Exato. A Saban sempre atrapalhando tudo. Essa série Homem-Aranha Ação Sem Limites, que veio depois, né? Ela... Parece que originalmente a ideia era até ter esse Peter e ter o Peter de lá também, e aí... É, o negócio de Contra-Terra, a gente pode comentar quando a gente fazer o próximo Tripcast da série. Agora, Contra-Terra podia ser coisa de dimensão paralela, já que teve no final dessa também o Aranha-Verso, etc. Exatamente, só que eles acharam que ia ficar muito confuso e, oficialmente, né, a Ação Sem Limites é uma continuação dessa série de 94, né? Tanto que no primeiro episódio do Ação Sem Limites toca a música tema dessa série de 94. Sim. Por mais que seja muito diferente, muito a gente descobre que o Peter conseguiu salvar a Mary Jane, né? E foi pra aquelas aventuras muito loucas lá. É uma bosta. As duas melhores séries do Aranha foram canceladas, não por baixa audiência, mas por tretas extra série. Exatamente. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Como eu tava falando, tem muita coisa aqui que a gente não comentou, episódios que a gente não citou muito... Às vezes a gente nem citou o episódio aqui e tal, ou a gente não comentou muitos detalhes. Então, quem estiver ouvindo o programa, comente no grupo do Facebook, em tudo quanto é lugar que a gente posta aí, né? Também falando, né, se você gosta da série, se não gosta, e enfim. E agora que, pra quem ficou até aqui quase no final, a gente vai ter um áudio que o Mauro gravou pra gente aí, rapidinho, fez um pequeno resumo da participação dele no Aranha, etc. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Mauro Eduardo, eu sou um dos dubladores do Aranha, Eu dublei o desenho Amazing Spider-Man dos anos 90. E na época eu tinha dublado a série Jiraiya. E então o Sr. Michael, o dono da Alamo, me escalou para o papel do Aranha. Não houve teste. Foi um presente que eu ganhei dele. Eu adorava fazer o Aranha. Era uma coisa que para mim era muito prazerosa. Eu me divertia muito porque era um personagem que eu curtia. Eu era fã do Aranha. Talvez esse seja um dos motivos de até hoje curtirem tanto a dublagem da época, onde eu procurava colocar três tipos de personalidade nele, né? O Aranha falando com a Aranha, o Peter Parker falando com as pessoas e o Aranha falando com as pessoas. Essa série foi um divisor de águas na minha carreira. Ali eu aprendi a fazer autodireção por causa dos prazos de entrega, os meus horários eram limitados. Eu estava fazendo ao mesmo tempo uma série chamada Churato e também eu narrava uma outra série chamada Anos Incríveis. Então, meus horários eram muito escassos, eu tinha que fazer tudo meio que correndo. Então, acabei tendo que me autodirigir em alguns episódios. E foi aí que eu aprendi a fazer autodireção. Isso fez com que eu crescesse muito na carreira. Eu vou reproduzir um trecho de um dos episódios com o meu timbre atual. Só para matar a saudade dos fãs do cara de teia. Beleza? Desculpem a qualidade do som. Ah, às vezes é bom ficar aqui em cima, limpar as teias. Oh, sentido aranha ativado. Ah, não se pode mais nem tecer uma teia em paz. Olha, brinquedos malucos, mas por que alertaram meu sentido aranha? Ah, sim, uma pergunta idiota. Incrível, a velocidade, a agilidade. Parece uma força aérea em miniatura. Ah, bombas inteligentes? Segure o barco! Ah, está bem, não segure o barco. Se quer ser temperamental, eu farei com que nunca mais trabalhe nesta cidade. Eu preciso escapar deles, ou então vão me fazer em pedacinhos. Eles se dividiram. Estão tentando me encurralar. Talvez eu possa usar isso contra eles. Muito bem, eu desejo a todos boas festas. Agradeço de coração esse reconhecimento pelo meu trabalho, aos fãs e, em particular, ao Aracnofã, na pessoa do Eric Vinícius, que continua fiel ao meu filho mais ilustre, o cara de teia. Um abraço a todos, espero que tenham gostado e um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muita luz para todos nós e muita paciência que a gente precisa. Um beijo a todos. Feliz 2020. Não, e eu tenho que agradecer muito o Mauro, agradecer publicamente aqui para todo mundo que tá ouvindo, né? Porque a gente pediu ele meio em cima da hora e aí ele arrumou um tempo lá para gravar. E isso porque ele tava chegando 10 horas da noite de trabalho e saindo cedo no dia seguinte e tal. Então, assim, muito obrigado mesmo, Mauro, que ele teve essa consideração com a gente e com os fãs, né? Exatamente. Eu achei muito legal da parte dele. É, no áudio dá pra ver que ele realmente gosta disso, de chamar ele de filho, etc. Exatamente. Muito bem. Não podia ter. Não tinha como esse programa ficar mais especial. Né? Exatamente. Tá. E lembrando, né, que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br. A gente lança o Tweepcast mensalmente, né? Na sexta-feira da última semana do mês. Mensalmente, todos os meses. Mensalmente todos os meses, não necessariamente, porque às vezes a sexta da última semana do mês é tipo o dia primeiro do mês seguinte. Aí, não é, aí é problema de quem fez o calendário errado. Exato, exato. E aí, só que em compensação, né, esse programa é mensal, mas em compensação, nas outras semanas do mês, nós temos dois podcasts, né? Que toda quarta a gente tem o Tweep View Classic comentando as revistas clássicas do Homem-Aranha, já chegando nos anos 90 aí, chegando, né, nos anos 90. E na sexta-feira a gente tem os Tweep Views com as revistas atuais do Homem-Aranha, né? Então, enfim, tem bastante programa aí. E tem as nossas redes sociais, né? YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, enfim. Segue lá, arroba aracnofan pra tudo quanto é canto aí que vocês nos acham. Arroba aracnofan ou barra aracnofan, depende da rede, né? Certo? Certo. Se você tá falando. Certo. E temos também o nosso padrinho. Eu não vou ser atrevido de E temos também o nosso padrinho, se você quiser ajudar a gente com algum valor financeiro aí mensalmente, para ajudar o site a ficar no ar e tal, que a gente paga uma hospedagem, coisas assim, você pode contribuir lá com R$1 que seja, tem algumas recompensas e tal. Mas mesmo que não puder, vocês podiam talvez indicar o site Aracnofan, né, a fanpage, ou não necessariamente o podcast, mas o conteúdo Aracnofan como um todo, para 2, 3, 5 amigos que seja. Né, eu acho que a gente vai crescendo o número de fãs aí, não necessariamente é financeiramente que você pode ajudar, né? Às vezes pode ajudar muito mais compartilhando, certo? Mas se for financeiramente é bom também, a gente não reclama. É, bom, eu acho que o que a gente recebe hoje paga, ou quase paga, o que a gente gasta para manter o site no ar. Então não é necessariamente que se contribuir financeiramente está enriquecendo os caras. Não, a gente tem que pagar as despesas do site mesmo. Beleza? Então é isso. Até mais. Falou, pessoal. Até mais. Nunca fez tanto sentido a música de encerramento desse programa. Com licença, eu estou procurando um cara chamado Stan Lee. O quê? Homem-Aranha? Minha nossa! Uau! Sabe, Aranha, eu sempre quis balançar numa teia de verdade. E eu sempre quis ser reconhecido como um herói de verdade. Parece que você fez isso por mim. Obrigado. Ah, não há de quê. Sabe, tanto tempo eu pensei que nunca ia ter descanso. Mas agora, depois de tudo por que passei, digo que gosto da minha vida. Gosto de mim. E pela primeira vez na minha vida, não quero que nada que é meu mude. Espera aí. Você não é mais aquele cara sobre o qual venho escrevendo todos esses anos. Bom, Stan, todo mundo tem que crescer um dia, eu acho. Até mesmo os personagens de ficção.